Incrível! Galera, aqui é o pessoal do Roupa Nova. Nós estaremos a bordo do Cruzeiro Energia na Veia 2018. Que bom, Roupa Nova! Depois do sucesso na temporada 2016, Roupa Nova! Roupa Nova de volta ao navio do Energia na Veia. Vocês podem estar... 3 dias, 3 noites, 3 festas e 3 shows de abalar. O amor! 2018, Jota Quest. Roupa Nova. Luiz, é alto mar. É nóis. Navio da Veia 2018 com 3 superbandas. Blitz, Jota Quest. Roupa Nova, isso mesmo. Faça agora mesmo sua reserva. 3624-9007. 3624-9007. Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização: Energia 97 e promoção. Apoio: Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. É, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo? Energia. Hora do burn, e você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de novo e o sexo já tá no ar. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja, Amstel geladinha, futebol pede Extra é gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Opa! Boa tarde. Beleza? Fazer o quê, né, Domênico? É isso aí. Fazer o quê? Quantos graus, seu Bento? 30? Tô tranquilo. Por aí. Tarde. Quantos graus? 30. Ah, que 30, você tá louco. É, bateu 30 hoje. Ah, não é possível. Tava no parque. Aqui na garagem do prédio faz um frio de ML. É, mas eu tava lá, tava no parque Vila Lobos lá, 30 graus. Né? É? Você foi fazer sua caminhada matinal, RG? Quem te pôs do sol, velho? Tardal. Eu vou te falar quem pôs. Vou te falar quem pôs. Né? Ela não foi, te garanto. Ah, foi. Não foi. RG fica online até 3 horas da manhã, hein? 3 horas, 3 e meia, RG dorme. É um notívago, né? 3 horas é cedo. Como é que é um notívago? Notívago. Notívago. Ô, RG. Fala, mano. Tudo bem? Boa tarde. Como é que foi de mudança aí? Tudo bem? Fala aí, garoto prodígio. Diz aí. Tudo, o mano é meio Robin, né, cara? Robin nada, cara. É meio Robin, mano. Ele gosta de usar aquela roupinha de lycra também, por óculos também. Mas o RG número 2, antigamente sua vizinhança, ela era um tanto quanto movimentada. Hoje em dia ainda permanece? As janelas ativas e tudo mais ou não? Ó, mano, quando dá o aquecimento global, agita um pouco, viu? Ah, é? É, e agora surgiram novas opções, né, mano? Tem uns novos prédios. Mudaram o canal. É... Você vê muitas Cleo Pires, assim, pelas janelas, assim, de mini saia. Acrescentaram novos canais na grade da RG ali. Tem de tudo. Tem de tudo? Agora, eu falando nisso, e o vídeo agora, da Cleo Pires, hein? Sensacional, né? Sensacional, agora, até boneca inflável eu tenho agora. Desculpa, o que a Cleo Pires fez? Tava numa balada. Vazou um videozinho dela. Eu vi. Dela dançando, mas tava do jeito que o cara que pegou aquela noite, era o cara deve ter... Estruchado. Vocês não devem falar assim. Uma puta coisa mais machista, né? O cara que pegou ela, assim, e tal, né? Uma coisa tão machista. Esse é um programa que não comete esse tipo de deslize. É, né? O cara que deu carona pra ela embora. Elas estão assim. O cara que deu carona pra ela embora finalizou, será, seu Bento? Finalizou. Vocês estão chamando de UFC essa porra? Não, finalizou. Marcão. Resumindo, a Cleo Pires estava muito seu Bento, né? Tá, opa. Sombra, tendo um finalzinho aqui do jogo aqui, ó. Ah, quem tá jogando? Supercopa da Europa, jogaço. Tá rolando Real Madrid e Manchester United pela Supercopa da Europa. Tá no finalzinho, falta Opada. Já nos descontos. 2-1 pro Real. É, um golaço do Casemiro, outro do Isco. Casemiro e o Lukaku história. Diminuiu para o Manchester United. Então tá acabando aqui. Tá vendo aí, seu Bento? Por que o São Paulo é vitrine do futebol europeu, velho? Porque os caras que a gente vende pra lá se destaca, cara. Verdade. É, eu vi. Olha, seria legal se o Sérgio... Desculpa, mas seria legal se o Sérgio Louco agora pusesse esse videozinho da Cleo aí. É. Né, na transmissão aí. Sensacional. Isso é uma... Só isso pra aí... pessoa sintonizar um pouco do que nós estamos falando. O que, né, que é Game of Thrones perto desse vídeo, cara? Nada. E não tem dragão. É, ah, verdade. Muito bem, muito bem. O balanço dela é legal, né? Vamos às manchetes do Estádio 97, vamos lá? Ah, vamos embora. E aí, Bento? Por favor, Sombra, fica à vontade aí. Gira, roda. Tricolor? Boa. Tricolor. Começa com nós aí, seu Bento. Que faz, hein? Qual a crise do dia hoje? Que crise do dia, rapaz? Não tem mais crise do dia. Lá é o prato é permanente, cara. Então, o McDonald's, ele tem o clássico do dia. É, lá é crise do dia. São Paulo tem a crise do dia. Cada hora é uma. É, mas o Tricolor tá preparando pro final de semana. Tem muita coisa pra falar, né, Marcão? Até tem, viu, seu Bento? Pô, você de novo me derrubaram. Não, é que o senhor frequenta todos os CTs de treinamento, de repente não dá pro senhor acompanhar. Escapa alguma notícia, né, Marcão? De mim, por favor. Por exemplo, o Araruna hoje sofreu um estiramento na coxa, fica de 3 a 4 semanas fora. Eu acho que tem outro, hein? É... mais um, hein? Mas também na lateral direita. Mas isso é bom ou ruim, Marcão? Então, afinal. Não, mas assim, o que acontece? É, o Dorival Júnior pro final de semana é contra o Cruzeiro. O Araruna não tinha acabado de voltar de uma recuperação? Tinha. É, ele ficou um tempo parado se recuperando, mas você já vai criticar nosso departamento jogou médico. Jogou um jogo, velho. Não vou criticar o departamento médico, é só que assim, pô, o cara acabou de se curar. É. Só trazer o Turíbio. Como que é? Eu sei que isso Turíbio. Aí é meio que uma vinheta na torcida de São Paulo, né? Cadê o Turíbio? Cadê o Rosan? É. Não, não é. Todo São Paulino, quando lembra de um momento de sucesso, lembra do Turíbio, do Rosan. Pessoas que fizeram parte de uma época de sucesso onde você tinha pessoas de primeira linha trabalhando. Sim. Ah, aí precisa ver, cara. O que tá acontecendo aí? E com relação a isso também, sobre isso. É o Araruna, tá fora mesmo. É, azedou com o Araruna. O Bruno também não treinou porque tá com dor nas costas, aí é dúvida pro jogo domingo. O Bruno. Quem? O grande problema do Bruno, que eu não sei se o departamento médico quer resolver, é aquele problema que ele tem no pé direito. Ele é meio. Não é estranho, toda vez que ele vai chutar, chuta errado. Não consegue dar drible, não consegue chutar direito. Dois pés esquerdo. Não sei, daí é estranho. Mas o Bruno me parece que ele tem sempre problema no pé direito. É o squat, né? É. Tá trocado o pé, velho. É que, meu Marcão e Sombra, olha, tem que estar. Tem que falar muito. Ah, olha, vamos falar, vamos ver agora o lado positivo. Ó, o São Paulo termina o turno melhor do que terminou em 2013. Um ponto a mais. Olha, você começa a ver. Eu acho que esse time, por exemplo, tem melhores valores individuais do que tinha o time de 2013. Sim. Então a gente começa a se apegar a qualquer tipo de coisa. Discutir hoje sobre o momento de São Paulo, acho que não tem muito o que dizer também. Sobre o momento futebol, não sei, eu não tenho aqui pra vocês uma fórmula do que possa fazer ou não. É só os caras ali, bicho, trabalhando. Porque não vai mudar presidente, mesmo que mudasse não ia resolver nada. Acredito sim que a primeira coisa que poderia acontecer ali, e já como, assim, é ponta do iceberg, é. Mas assim, vamos mudar já o pessoal do futebol. Só que isso não vai acontecer. Por mais que a gente insista em mudar toda a direção de futebol, não vai acontecer. O problema do São Paulo é muito maior do que isso, a gente já sabe. Eu fico pensando mais agora, gente, o que o torcedor pode fazer pelo São Paulo no futuro? No presente está fazendo, está apoiando, está lá indo para o estádio. Eu fico pensando assim, porque o São Paulo é uma instituição privada, tem 230 conselheiros eleitos ali pelos sócios, e isso dificilmente vai mudar, só muda, é a dança das cadeiras. Então eu fico pensando assim, o que pode acontecer? Eu juro, uma ideia que eu... Não estou dizendo assim que essa é a ideia correta, mas é uma ideia. Ó, vamos encher o estádio até o fim do ano, legal, tentar salvar o time, ok. Chegar em janeiro, mas aí tinha que ser uma coisa muito bem orquestrada, muito bem. Isso é uma ideia que parte de mim. E não sei nem se isso é uma coisa que é válida. E as pessoas podem e têm o direito de discordar. Nem eu tenho plena certeza disso. Mas assim, pô, chegou janeiro, legal, olha, salvou, bacana. Mas agora é o seguinte, todo torcedor cancela o sócio-torcedor, nenhum torcedor mais vai ao jogo do São Paulo enquanto não houver uma renúncia das pessoas que estão ali dentro e realmente, de fato, um cumprimento daquilo que está escrito no estatuto. Entende o que eu estou dizendo? Veja bem, as pessoas quando querem mudar um país, elas não fazem greve geral, elas paralisam tudo. Sim. Qual é a paralisação que o torcedor pode fazer em relação ao seu clube? É você financeiramente inviabilizar... Boicotar. É boicotar, você inviabilizar a continuidade daquelas pessoas. Porque você não tem como administrar um clube se você não tiver o dinheiro do sócio torcedor, se você não tiver o dinheiro da renda. Não tem, esquece. Verdade. Não é a maior parte, mas você não tem. E o peso que isso tem? Você jogar todos os jogos, não importa se na Série A ou na B, com o estádio vazio. É pesado isso, é pesado. Ó, me parece entendeu? Que... Todo torcedor de São Paulo, por exemplo, cancelar o Premier. Uhum. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Cancelar a assinatura. Eu tô tentando caos, né? Pescar ideias que possam, de alguma maneira, realmente ferir para que o São Paulo amanhã tome um susto e fale assim, gente, ferrou, cara. É ferrou mesmo, não temos nem mais o torcedor do lado, ó. A coisa tá indo pro saco. Isso seria o caos total e pleno, né? Dentro da instituição. Sim, mas como que você vai fazer de outra maneira? Não existe. Eu acho que existe uma outra maneira, é o presidente... Ferimento físico, né? É o presidente dentro... Não, não fala isso nem de brincadeira, pelo amor de Deus. É o presidente dentro da sua consciência... Não, Deus me livre, gente. Entender que o apelo que está sendo feito aí via mídia, das redes sociais... é o que ele tem que colocar urgentemente em plano, em prática. Ou seja, entregar o São Paulo Futebol Clube para os profissionais do futebol. Não basta, entendeu? Só isso. Além disso, mas não basta. Leia hoje no blog do Menon, por favor. Eu faço questão, você mesmo que você leia no blog do Menon de hoje. É uma carta endereçada ao Conselho do São Paulo por um torcedor, sócio do clube e sócio-torcedor. É um torcedor. Ele mandou uma carta com um monte de perguntas. Se você ler essa carta... você vai ver que é muito... mas a coisa é muito além. Leia todas as perguntas que esse sócio torcedor faz e que me parecem extremamente bem embasadas e até talvez já conhecedor das respostas. Eu duvido que o Conselho vá responder essas perguntas. Eu duvido que o presidente de São Paulo, o presidente do Conselho, vá responder essas perguntas. Há questões ali que são fundamentais. São fundamentais. O São Paulo, eu repito, o São Paulo está morto, está morrendo, está à beira da morte. Basta você ler tudo que está ali, gente. Está indo pro saco. E é um cara que participava da política ali ativamente, né? Não participava da política, oferecia os serviços. Mas não participava da política, não é nem de oposição, nem de situação. Sim. Você entendeu? É muito triste. Agora, talvez a minha opinião aqui a respeito desse boicote geral a partir de 2018 seja o maior dos absurdos, mas eu... Cara, eu juro, eu prefiro, de repente, oferecer uma ideia para ser analisada. É muito difícil, né, você congregar todos os torcedores em prol disso. Mas muito difícil. Tem que ir, os caras lá têm que se coçarem, porque, olha, tá incrível, incrível o que conseguiram fazer. Uma limpa precisa ser feita, de alguma maneira. Incrível. Você, nós não temos como tirá-los de maneira legal, então tem que ser de alguma maneira que o dinheiro manda, né? Então você tem que ferir no bolso, né? Sim. Acho que é assim. Como que você vai tirar o presidente do país? No, é que você tira através do voto. Mas se acontece um descalabro total, é através das greves, é através dos protestos que você demonstra a sua insatisfação. E talvez o maior protesto que hoje o torcedor de São Paulo possa fazer, não hoje, mas a partir do ano que vem, seria assim, secar totalmente a fonte de dinheiro. E mais do que isso, público zero nos estádios. Porque já tá, gente, já tá morto. É só mais uma questão de você ver o que você pode fazer como um milagre para ressuscitar, tirando esses caras de lá. É que ainda assim, tipo, mesmo boicotando com sócio-torcedor, com Premier, ainda os caras iam ter renda de televisão, então não secaria tão já a fonte. Ah, mas Marcão, ó, vou te falar. Não, mas que dá um choque. Dá um choque geral, cara. Ali, porque eles não sabem mas cuidar mesmo do dinheiro do São Paulo. Eles só compram, na maioria... muitas porcarias há muitos anos. Então, pra que dar dinheiro pra um pessoal que não sabe mal gerir o dinheiro? bobagem. Né? Mas é que tá, se vocês pararem pra analisar, esses cargos que a diretoria de São Paulo tem colocado à disposição de pessoas que são abastadas, pega lá o Pinotti, assim como outro dirigente aí que era piloto de rally e outros mais que a diretoria de São Paulo trouxe para si, são como se fosse, proporcionalmente falando, a Leila Pereira do São Paulo. O que faltar, esses caras põem. Por mais que a diretoria ela não tenha isso como algo competente atrelado a ela, mas, de fato, é como se fosse uma boia dentro de uma piscina que você não sabe se você vai se afogar ou não. Mano, eu não me atendo. Você tá tentando nadar, mas... Não, eu não tô me apegando só à questão do Pinotti, não. Eu tô me apegando a tudo. Todos os departamentos, todos. Eu quero saber se o cara... Eu entendi o que você disse. Mas, por exemplo, com relação a isso que você falou, de alguma maneira o torcedor tentar sabotar financeiramente o clube, pra que eles sintam no bolso, talvez aí, essa falta de dinheiro. Mas aí você tem um cara que tem talvez uma condição para suprir, entendeu? A ausência desse dinheiro que o torcedor tá deixando de pôr no clube e continua elas por elas. Você acha mesmo? Dirigente, Sombra, eles não... Ah, eu acho, cara. Sabe por quê? O dirigente, cara, muitas vezes aí quando todo mundo tá falando você tá errado, o cara, pelas convicções que ele tem e até pelo próprio ego, ele não dá o braço a torcer. Mano, o dirigente, ele não torce pelo clube. O dirigente, ele torce por ele. Mas tem o lado psicológico, mano. Tem o lado psicológico. O cara vê que o torcedor abandonou, zerou o estádio, largou o sócio-torcedor, largou o Premier, largou tudo. O cara não dorme, mano. Acho que não dorme. É. Acho que o cara não vai dormir. Ah, eu tenho minhas dúvidas. Se ele tiver comprometimento, não dorme, né? Senhor? É. Mas porque, olha... É o cara que também que liga o F lá em cima, né? Hã? Pode ser isso. Então, também. Pelo menos, ok. Então, pelo menos, o torcedor já não vai ser enganado e dar dinheiro pra algo que não vai dar levar nada. É isso aí. Ok. Na pior das hipóteses, você, pelo menos, não tá dando o seu dinheiro pra nada. É. Pra ele ser mal utilizado empregado. É. Na pior, vamos salvar agora, beleza. Ó, demos aqui o nosso voto de confiança, vamos salvar. Combinado? Fim do ano? Tchau. Muda tudo, porque esse estatuto é uma vergonha. Ele é mal cumprido. Ele é uma fachada para dar um ar de que teve modernidade. Eu solicito mais uma vez, leiam o blog do Menon. Gente, às vezes acho que as pessoas têm preguiça de ler. Não leiam só o primeiro parágrafo, leiam tudo. E eu não vou aqui ficar lendo inteiro, porque você não vai ficar até as 7h30 da noite. Não é essa a intenção. Vamos lá, manchetes do Estádio 97, continuando, seu Bento! Ah, Coringão! Vamos falar do time onde tudo é um céu azul, Bento. Vamos falar onde na Zona Leste de São Paulo tudo parece, por exemplo, um paraíso. Céu de brigadeiro, por exemplo, quando você morrer... Pois é, RG. Quando você morrer... Quem? Eu, RG? Aquele papo... Não, todo mundo. Não, eu, tem você, gente que tá mais próximo aqui, de repente. Sim, alguns estão mais próximos, outros não. Mas quando todo mundo passar dessa pra melhor, eu imagino como se fosse Itaquera, assim. Você vem do estádio... Você tá longe. Aonde? Tipo a novela Viagem, né, mano? O Adonai correndo com a gente ali, né? Você olha assim, tá completamente o estádio maluco. Ao fundo, não, assim, você, o Carille recepcionando todo mundo. O moleque não bate bem, não, mano. Marcão. Imagina o Carille com uma túnica branca, cara. O mano não tá bem, velho. Mas peraí, não era o Tite esse? Do lado Carille e do outro lado o Tite, mano. Não, o Tite ele vai estar ali, Sombra, na cadeira dourada. Você é um doente mental. Você realmente... Você é um doente mental. Agora que você percebeu. Eu não sei quem tá. Não, mas imagina a cena, Sombra. Imagina a cena assim, o Carille falando... Tudo bem, seja bem-vindo. Seja acolhido aqui no céu. Ups. E aí você olha lá pro auge, assim, lá pro cume. Você olha assim, tá lá, do lado do estádio, uma cadeira dourada e o Tite sentado. Só que olha, nesse céu aí, precisa ver se eles conseguiram uma vaga, porque lá quem manda é Tele Santana. Aí, você é louco, mano. Você é louco. Boa, mano, Sombra, boa. Mas aproveitando esse embalo seu aí, diga. Hoje teve um churrasco lá, os jogadores, né? Do Corinthians se pôr pro céu, só esses dois também, hein? O resto lá, se você encontrar muito, é porque você pegou o caminho errado. Você é louco, mano. Você vai estar mais perto do inferno, viu? Muito é porque você não está no céu. É que você... Ó, tem sempre uma segura que se você encontrar, você não está no não céu. Está. Não. Você pensou o cara, que subiu, imagina, mas desceu. O cara de areia todo mijado lá, não vai, mano, todo mundo lá. Você é louco. Imagina cara, lá, por exemplo, eu, o Andrés, o Marcelinho Carioca, todo mundo lá, mano. É tudo no céu, mano. No céu, lógico. Hoje... Você falando isso aí, hoje eu vi a entrevista do Cazão. E o mano vai concordar com ele, né? Mas perguntado sobre o Corinthians, Real Madrid, ele falou que dá pra jogar Corinthians e Real Madrid. Falar um negócio. Mas ele tava sóbrio quando ele falou. Mas como não? Mas como não? Aonde? Filho? Mas dá pra jogar. Tá até a Chapecoense foi ontem e jogou com o Cândido. Jogar tá todo mundo joga. Não, pera lá. Pera só. Jogar todo mundo joga. Todo mundo joga. Jogar joga. Não, aí vocês estão usando aí talvez o anticorintianismo de vocês. Não, não é jogar todo mundo joga. Não. Jogar de igual pra igual. Tá de brincadeira. Ah, vai, não fala bobagem. É que vocês agora estão usando aí o anticorintianismo de vocês pra tentar atacar e denegrir o time do Corinthians. Toda hora é anticorintianismo. Mas é verdade, Domênico. Só pra ter uma referência, mano. Quanto foi Corinthians e Chapecoense no Campeonato Brasileiro? Putz. Foi 0-0 porque o Corinthians ele doou. De novo esse papo. Não, foi 0-0. Foi 1-1. Vocês empataram em casa, mas enfim. Empatou, mas independe. Então, Chapecoense foi lá. E tomou uma escovada, Igual. Peraí, o último europeu que o Corinthians pegou, ele passou o babão que foi o Chelsea no Japão. Então dá uma segurada aí, Paquito. Não, mas nós estamos falando do Barcelona agora, né? Do Chelsea. Mas não importa. O Chelsea ele ganhou tanto do Barcelona na semifinal, inclusive o segundo jogo foi no Camp Nou. E o primeiro. E o jogo final, não importa. Ganhou, Domênico. Ganhou. Mas se ganhou, ganhou com a calça na mão aí a Libertadores, foi nos pênaltis. Não importa. Você não comemora? Mas ué, foi ganhou com a calça na mão. Não, calça na mão. Mas é que tá, vocês, Domênico, com o Chelsea. Isso aí que é calça na mão. Pelo contrário. São Paulo com o Liverpool. Como não? Pelo contrário. Pelo contrário. O senhor tá falando aí uma inverdade. Não tô, calça não. Calça na mão, por exemplo, o teu time contra o América de Cali, que tu time jogou na final da Libertadores. Deportivo Cali. O jogo foi pros pênaltis, isso aí é ganhar com a calça não importa, na mão. Mas, e a semifinal? Foi pro River, filho. E arrancamos a cabeça dos trouxas. Aí que tá. Foi três Chelsea, aqui só. O Chelsea, ele pegou o Barcelona na semifinal, ele passou do Barcelona. Mas e pegou foi com a calça na mão, Munique, mano. Não importa, você viu que Domênico, foi. Ganhou. Não dá pra você Vai ganhar é uma em 20. Domênico, aquela casou de ser uma. Domênico, independe. Ah, tá bom. O, eu não vou discutir, o Chelsea ele eliminou o Barcelona na semifinal e o Bayern na final. Ele quer valorizar o título dele. Não é valorizar. Existe um campeonato chamado Champions League. Olha, eu quero dizer pra vocês assim. Eu tô discutindo o Mundial com você, Domênico. Você não tem. Mano, Manchester e Palmeiras foi com a calça na mão, mano? Então, o Manchester e Palmeiras foi disputado. Mas eu quero dizer aos senhores aqui o seguinte, que até, talvez até esse campeonato do Palmeiras aí, e acho que depois o do Boca, que também foi, o Boca ganhou, né? Era do Real Madrid, Depois, do Milan, acho que foi do Milan. Teve uma época de lá pra frente que a coisa ficou de uma forma tão sem graça. Discrepante. Né? O nível do futebol europeu, ele tá num nível tão acima, mas tão acima de qualquer outro futebol disputado no mundo, que não dá, velho. Não dá, você viu ontem. Aí você vai falar, mas a Chapecoense foi lá com reserva. Se vai com o titular, se vai o Corinthians, se vai... Toma pau. A chance de não passar vergonha, ô Marcão? Não acho. Para, mano. Como não acha? Analisa os meio-campos. Adianta analisar. Por exemplo, analisa o quê? Vamos lá. O Casagrande os falou caras aí. Estão muito por exemplo, na Casemiro nossa frente. Ou Gabriel hoje? Casemiro ou Gabriel? Para, mano. Que Casemiro ou Gabriel? Você tá de brincadeira. Cross ou Michael? Você tá de brincadeira. Eu não vou nem começar a comparar. O Rodriguinho. Você tá louco? Modric ou Rodriguinho? Ah, tá louco. Não, eu que tô de brincadeira? Larga de ser antes. Jura que vocês estão futebol. Eu não tô entendendo. Casemiro ou Gabriel? Ô, mano, como que você consegue falar isso aí sem rir, velho? Mas é verdade, eu não sei como ele não consegue dar risada. Juro por Deus, velho. É verdade. Juro por Deus. Talvez o Cristiano Ronaldo hoje ele leve uma certa vantagem, não sei se é tanto assim, em cima do Clayson, mas. Mas não tem momento fanfarrão que tinha que entrar um atrás do outro hoje aqui. Vocês estão loucos. No grito, hein? No grito. Mas como grito? Como grito? Você tá de brincadeira. Já passou da hora. Mas não é possível, velho. Vocês estão de brincadeira, velho. Não tamo não. Por exemplo, eu não trocaria hoje, Domênico, pau a pau, o Jadson com o Bale, cara. Não troco. Não. Não troco, velho. Não troco. De verdade, não troco mesmo. É que o Sombra tá digitando. Senão ia ter momento, ia ser momento fofarrão hoje no estádio 97. Ele concorda comigo, ele mandou um joinha pelo WhatsApp aqui. Que joinha o quê? Jamais vai fazer isso aí, o Sombra. Você tá louco? Mas, infelizmente, Domênico Gatto, nessa quarta-feira não teremos Corinthians, final de semana não teremos Corinthians, quarta-feira que vem não teremos Corinthians novamente, ou seja, temos uma semana de luto no futebol brasileiro. Vai lá no Bessabão, cara. Vai, uma semana de luto. Ó, rodada sem Corinthians é igual churrasco. Senta no sofá vegano, lá, cara. Filho. Senta no sofá e assiste. E aí, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Eita. ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então, que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais. Você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ainda ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Então é assim, você entra lá nesse link, corp.99taxis.com/estádio97. Você indica a empresa que você trabalha. Se a sua empresa fechar um acordo corporativo com a 99 Corp, você passa a ter a possibilidade de ganhar até R$1.000 em corridas com a 99 pagando a conta. Não é bacana? Oh, é bacana demais, hein? Oh. Estádio 97 da Energia 97. No oferecimento do Extra, vamos falar do Extra, Domênico. Acorda, ah, Domênico. Vamos falar do Extra. Tô acordado, rapaz. Olha só. É que você que não tava aí pra pôr os momentos fanfarrão, você tá de brincadeira. Pet. No grito, hein? Pet é da família, por isso o Extra tem os menores preços para o seu melhor amigo. É, meu amigo, olha só. Presta atenção sobre o que você tem. Suas cachorrinhas lá, né? Suas filhinhas. Oh. Então, 20% de desconto em todos os produtos anunciados acima de 10 quilos nos cartões Extra. Confira só essas ofertas aqui, que legais, ó. Ração Dog Show, 10 quilos e 100 gramas. Por apenas R$ 63,92 ou em 10 vezes sem juros, mensais de R$ 6,39 nos cartões Extra. Só isso. R$ 6,39 por mês, RG. Belezinha, hein? Alimento caramba, completo hein, para cães, Speed Dog frango assado, 10 quilos, 100 gramas, por apenas R$ 23,92 nos cartões Extra. Alimento completo para cães Dog Show, bem-estar, 10 quilos e 100 gramas, por apenas R$ 71,92. Oh, você faz em 10 vezes sem juros nos cartões aí, você vai pagar um mensal de R$ 7,19, menos quase que um cafezinho. R$ 7,19 nos cartões Extra por mês. Os menores preços para o seu melhor amigo, ah, meu amigo, é só no Extra. E olha, você merece Extra Economia. É Extra! Boa, Dodô! É Extra! Continuando com as manchetes do Estádio 97, porém, lembrando, antes, vamos contar aqui onde está hoje o Na Boca do Estádio. Na Boca do Estádio, Bernardo Veloso! Veloso! Veloso! Hoje é dia de você participar nas ruas de São Paulo, é o Na Boca do Estádio. Rolando agora, atenção, Zona Leste de São Paulo. Agora é aquela hora que você pega a Rádio Leste pra ir pra casa, você saindo aí da Zona Sul, do Centro, Zona Oeste, e faz aquela ligação pela Rádio Leste, isso, indo pra sua casa, aí você que mora aí na Zona Leste, não é mesmo? Sim. Muito bem, no meio do seu caminho, na altura aí da Praça Silvio Romero, no Tatuapé, sim, está o Bernardo Veloso com a Na Boca do Estádio. O que é Na Boca do Estádio? Você vai lá pra dar um pitaco, entrar no ar, falar com a gente, tá bom? Muito bacana. Os 10 primeiros que chegarem lá entram no ar e ganharão bonés do Estádio 97. Boa. Olha que bacana. Praça Silvio Romero, esquina com a rua Isidro Tinoco. Praça Silvio Romero, esquina com a rua Isidro Tinoco. No Tatuapé, tá bom? Boa. Bernardo Veloso tá por lá e vai entrar no ar com os 10 primeiros que passarem lá e ganhar os bonés do Estádio 97, Na Boca do Estádio, pra você meter a boca aqui no programa, tá bom? Boa. É isso aí, vai lá. Então, olha, Zona Leste de São Paulo, maciça audiência do Estádio 97, Praça Silvio Romero, esquina com a rua Isidro Tinoco, no Tatuapé. Todo mundo indo pra lá, tá bom? Daqui a pouco o Tetinha entra ao vivo com a gente, tá? Ô, Marcão, pode dar uma buzinada na Tetinha lá? Do pode, Tetinha? Ainda mais hoje que tá esfriando aí, é capaz dele estar lá com o farol aceso. Buzinada? É, mas diz que, bicho, aceso, diz que o leite encaroçou tudo. Rapaz do céu. Credo. Pedro. Nossa, outro dia eu vi uma comédia, cara, que se passava com isso. Mas isso a gente tá brincando, mas é um problema sério, chama ginecomastia isso daí. Ah, é? É um problema que quando você tem uma disfunção hormonal, que aí fica o homem ele começa a produzir hormônios femininos. Mas você e o seu irmão, quem mamava mais? Ah, mas peraí. Não, Chico, gente, estamos falando uma coisa, empedramento de leite é outra, hein? Aí. Explica pra esse. Ah, doutor, mano. Aí. Nossa, que foi, mano? Que foi, explica aí, mano, vai. Ginecomastia no homem que dá. Ginecomastia. Empedramento só na mulher. Inflama, pois é. Quando inflama lá uma glândula ali. Aí causa aí o inchaço do mamilo no homem, gerando isso daí. Então, agora, mano, por exemplo, no caso que o Sombra disse aí, ele tava falando a respeito do empedramento do leite. O que eu tô dizendo é o que o Bernardo Veloso tem. Chama ginecomastia, uma doença. Especificamente... Isso aí. Do Bernardo, no caso. Que susto, hein? É verdade. É. A pessoa do Loren, se quiser patrocinar o Bernardo, olha aí. Né? O programa está sempre à disposição. E aí, por que não? Tem tantas mulheres que ouvem o nosso programa? Sim, lógico. Não é? Claro. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Let's go. Ah, vamos falar no nosco irmãozinho da Baixada. Ei, que alegria. Tá sossegado lá, seu Beto? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Né? Olha, o Santos hoje inscreveu alguns jogadores, né? 48 horas antes do jogo, pode. Molecada? Entrou o Gustavo Henrique, o Ourinho. Voltando de recuperação. E o Nilmar. O Nilmar foi contratado. Aleluia. Aleluia. Que vai estrear antes do Michael Suell. Quando o mano fala, velho. Mas você viu? Foi emocionante, cara. Foi emocionante a despedida do Nilmar aí do DM. Você viu? Ele abraçou o médico. Despedida. Falou: daqui a pouco eu volto. Teve fogo? Sim. Impressionante, velho. Não, RG, parece aqueles moleque indo fazer intercâmbio, sabe? Largando o pai pela primeira vez, velho. O Nilmar chorou, abraçou o médico, falou, daqui a pouco eu volto, não vou aguentar ficar longe. Essa é a expectativa, né? Eles entraram no lugar do Thiago Maia, do Rodrigão e do Vitor Bueno. Rodrigão. Rodrigão é quem deu o passe pro gol, mano. Quem diria. No Bahia lá. E a dúvida pro jogo de quinta é o Renato, meio campo. Renatinho. Essa é a dúvida. Demais é o ataque, deve ser Bruno Henrique Copete e Ricardo Oliveira, e só essa dúvida no meio. Vem aí Atlético Paranaense, vem aí Libertadores. Já passou, né, RG? Não acho que... O Furacão já foi, RG. Vai jogar com o placar a favor, mas não pode facilitar, né, Vieira? No futebol não dá pra vacilar, não. E venceu o Otávio, o Atlético Paranaense, né, RG? Foi vendido pro Bordeaux. Foi embora o Otávio? Foi vendido. Melhor jogador dele. Foi. Já era. Agora, acho que a única novidade mesmo, e o único buchicho aí do Focas New, e nem sei se o Mano também soube de alguma coisa, é com relação a... Eu não sei se é boato ou se realmente foi uma manifestação aí do presidente do Santos ou da diretoria do Santos, mano, que disse o seguinte: se entrasse uma grana, ou se entrar uma grana legal mesmo no Santos, eles estariam pensando, pasmem, em Robinho e Diego. A volta? Quer dizer, eu não sei se isso é buchicho, se isso tem fundo de verdade, mas olha, só o fato de passar esse tipo de pensamento, alguém tem que chegar lá com a ambulância, com aquela camisa de força... Porra, amarrar todo mundo que teve essa ideia e levar embora, velho. Não é possível. Cara, pra mim, Santos, eu acho que já é impossível o Robinho voltar pro Santos, RG. E o pênalti que ele errou no final de semana, viu? Hipótese nenhuma. Né? Pode ser um negócio desse. Mas eu não sei se isso daí procede não, cara, porque por mais doido que ele possa ser, e até é um pensamento utópico, ele pode querer de fato isso daí, mas tá muito longe da realidade... o Diego voltar hoje pro Santos. Diego no Flamengo, ele tem um dos maiores salários, cara, e ele tá bem. Por mais que ele tenha tido uma queda de rendimento aí recentemente, mas a torcida do Flamengo gosta muito dele, cara. Mano, e o Robinho até voltar pode ser pro viável. Santos, mano? Não, o Robinho até pode ser viável, porque o torcedor, muitas vezes ele fica puto quando o cara vai embora, mas ventila-se a possibilidade do cara retornar, o cara abraça, o cara fala, não, eu quero que o cara volte, eu gosto do Robinho e etc. Mas não vejo aí o Diego como uma possibilidade viável a curto prazo, não. Ó, eu espero não ver nenhuma das duas opções, viu? Sincera e honestamente. É mesmo, RG? Mas você acha que o torcedor também não? Virou a página. Nem o Diego? Né? Virou a página, né, cara? Não vejo. O Robinho ficou aquela impressão, né? Mas E o Robinho principalmente, né? O Robinho principalmente. Tudo bem que ali teve aquela situação do Robinho que é preciso entender o que o Santos devia para ele, né, que era uma grana considerável da passagem dele. Aí ele foi para a China, aí voltou, aí ficou aquele leilãozinho, volta no Santos, não volta, volta para o Santos. Leilão é do Palmeiras. Né? E aí acabou indo. Leilão. Acabou indo lá pro Atlético. Então, sincero e honestamente. Uma leila grande. Virou a página, né, velho? Já era. Ué, também penso como você, hein, velho? Esse negócio aí, olha. E outro, o Robinho é o morto-vivo no Galo. Ah, você viu o pênalti? Já não joga mais, né? Não, mas não é só esse pênalti. Eu assisti, olha. As últimas partidas dele tem sido. Não, mas veja, os jogos do Robinho são medíocres. Mas esse pênalti. Posso falar um negócio pra você, ô Marcão? Desculpa te cortar. O Grêmio e o Atlético Mineiro entraram com os times reservas no final de semana. Sim. Ele era reserva do time reserva. Começa por aí. Ele era banco daquele time. E aí, aos 40 e pouco, o jogo já estava decidido. Teve um pênalti pro Atlético Mineiro. O Grêmio brincou lá. Não, o Grêmio, foi assim, ó, foi um passeio. Só que, RG, a hora que teve o pênalti, Marcão, ele pegou a bola, cara. Ele bateu, parecia que ele tava na praia brincando com o filho, cara. Mas esse dá, pênalti, né, que ele bateu é reflexo do futebol que ele vem jogando. Não vi, mas não. Do jeito que você tá falando. Não, foi ridículo. Ele deu uma cavadinha assim pra bater por cima. O goleiro do Grêmio nem pulou, cara. Foi lá Alexandre Pato. Foi. Só que o goleiro do Grêmio nem chegou a pular, mano. Ele deu um tapinha pra cima. Qual tava o jogo? Eu vi. 2-0, já tinha ido. Já tinha ido. Ô, RG. Mas podia dar um sufoco. É, então. Eu acredito que o Robinho, o amor dele deve voltar ano que vem. Eu acredito é nisso. Sempre assim, olha, eu volto por 400. Olha. Entendeu? É verdade. Tô falando, você não duvida, não. Olha, o Rodinaldo Silva, ele fala aqui, cala a boca, RG. Robinho e Diego tem que voltar. Mas é que o Rodinaldo, ele tá vendo. Isso é necessário, né, falar cala a boca, né? É. Fala assim, ó, eu penso diferente. É que o ouvinte às vezes O pessoal tá assistindo aí no facebook.com/energia97fm. facebook.com/energia97fm. Por favor, tratem bem o nosso RG, mesmo porque ele é o mais velho e merece respeito total e amplo. E o tratar bem não é o RG. Tratar bem são todas as pessoas. É. Mas você em especial, RG, você é uma figura muito querida de todos nós. Você é tipo com o vovô que a gente quer proteger. Eu agradeço. Não é não, velho? Não é, mano, Marcão? Eu agradeço. Com certeza, mano. O RG é nosso brother, mano. O RG é nosso brother. Meu não, medo, hein? Nosso grandfather. Grandfather. O RG é da hora, mano. Brother RG não, grandfather. Grandfather. É o grandfather. É o grandpa. É isso aí. Esse é o Estádio 97. Ai. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano, sua transmissão tá sempre maravilhosa, mano. Vamos lá, boa, continuando com as manchetes, vamos lá. Quem? Opa, nós. Vamos lá, Domênio. Nós. Ô, contenha-se. Contenha-se, seu nós. Bento. Nós, deixa o seu Bento que é nós. Hoje não é nós, seu Bento. Hoje é aquela noite que não passa, né? Hoje? Eu espero que seja só essa. Mas no jogo na manhã? Mas eu espero, que seja só essa. Porque se amanhã foi isso, seu Bento ferrou. Hoje o time foi treinar lá na arena, treinou lá. Né, pra vir bons fluidos, né, aquela coisa toda, boa vibração, sentir energia. Ah, vai ter uma bela festa amanhã. Torcida prepara um mosaico gigante ali. Vai ter um mosaico gigante amanhã. Né, então, torcedor que chegar por volta das 8 horas aí vai presenciar isso aí. E hoje, Domênico, é sobre o time. Tá vendo aí quem... Pô, mas o mosaico vai acontecendo do jogo e depois na hora do jogo não tem mais? Não, eu não sei, mano. Não, o mano já porra, tá dando uma zoada. Foi de português, velho. Pera aí, não sei. Não, foi de português. Pera aí, O jogo é 10 horas, os caras vão fazer o mosaico às 8 e acabou o mosaico. Não, pera só um minuto, quem falou isso? Entendeu. O Bento falou isso. Pera aí, achamos uma questão relevante agora. O Bento falou isso. Pera aí, temos em pauta uma questão relevante. Ele falou, o torcedor que chegar cedo vai ver o mosaico. Ninguém, porra, precisa mas chegar ninguém, duas horas antes do jogo. Ninguém, pera, só um minuto. Só mas o mosaico é às 8, não é às 10? Não, só um pouquinho. Se chegar torcedor, não tem mosaico. Só um minuto. Lá, oba, lógico, só um minuto. O mosaico não tem hora. Vocês estão loucos, não tem isso. O seu Bento falou o modo de falar. Vocês pegam tudo no pé do seu Bento. Não é legal trazer vocês informação que assim. Vocês têm respeitar o seu Bento. Né? Tá, vocês não estão respeitando o seu Bento. É, mas ele não tem idade da RG pra ser respeitado da mesma maneira. Vocês deram uma misturada na cabeça do seu Bento agora. Nada a ver. Nada, é humano. Nada a ver. começando o samba. Não, mas aí, tem hora de mosaico, você acha que o cara vai pôr a hora? É. RG, o Ben quem for falou, verá. Chegar cedo. Vou falar de novo. Quem for aqui, verá. Ó. Ô Maurício, você atrapalhou o seu lá, entre no estádio até as 20 horas. Pra poder saber como é que vai fazer isso. É. Bora. Agora, olha, seu Bento. Eu vi uma notícia aqui, só pra completar. Acho que do Jorge Nicola no blog dele, alguma coisa assim. Hã? Que eu teria uma proposta aí pro Borja, da Premier League. O time da Premier League estava interessado em levar o Borja. Sim. E até um time da Espanha. Hã? Não sei se os valores, não, só citou que teve esse interesse aí. Você venderia, Domênico? Putz. Hoje? Ah, tem que vender, né? Mas mesmo que. Hoje assim, não dá. Não dá pra ficar esperando, né? Mas se tivesse uma perdinha aí de uns 5 milhões de euros, assim. Não, pera, depende de quanto que é o dinheiro. O Palmeiras gastou quanto pra trazer o cara? 33. Muito. Não é assim. De reais, né? Não. Você tem que tentar minimizar o prejuízo, né? Não foi o Palmeiras. É muito cedo pra minimizar isso? Não é muito cedo já pra descartar o jogador? Eu acho. Olha, o Sombra, se chegou a proposta e eu tenho... Presta atenção, você tem um produto na sua mão. Você mete dinheiro no cara. O cara não tá vingando, tá demorando. Pô, são só 5, 6 meses. Não há previsão de que se vá vingar. Chega a proposta. Vamos supor que no mesmo valor que você gastou, você faz o quê? Vai ficar esperando? É. Não, respondam. Vocês ficaram quietos. Não, mas se você confia no cara... Não, confia o Katsu. Você tem que passar pra frente, mano. Sabe por quê? Porque, mano, desde... Ele chegou aí, não vou lembrar exatamente a data. Eu não passaria pra frente, não, agora. É claro que a gente sempre acredita que ele possa vingar, ele possa dar certo. Mas, velho, não... O Bigode pôs ele no banco, cara. Então, não dá pra você ficar esperando. Hoje, evidentemente, você trouxe o tal do Daverson, né? Que tá fazendo gol, que, né? Que, por incrível que pareça, vem jogando até melhor calma, que ele. Calma. Não, calma. Sim. Calma tudo é calma. Tudo é calma. Mas você não pode ter calma com dinheiro. Dinheiro, velho, não dá. Se os caras chegarem com uma bala... Desculpa, velho. Chegou com uma bala e levaram o Gabriel Jesus. É. Ué, não vai vender o Borja? Você tá de brincadeira. Agora, uma notícia aqui. Qual notícia? É, porque eu acho que isso aí do Borja, o Borja não vai embora agora. Isso aí é bobagem. Acho que é papinho, isso eu tô falando, é uma opinião minha, opinião, não tenho informação, não. Não existe informação. Fecha no final do mês, não é, Domingo? 31. Duvido que os caras vão pagar uma bala pelo Borja aí. Duvido. Essa eu pago pra ver. Então é um achismo meu que ele não vai embora. Agora, com relação ao time que possa vir a jogar amanhã, o Mike teve um problema aí, hein? Sofreu entorse no tornozelo, Mike. No domingo, né? Inclusive, ontem o treino foi fechado e o clube... não divulgou uma atualização sobre o que poderia acontecer, sobre o Mike, sobre alguns jogadores, nem sobre escalação. Então a gente não sabe o que o Cuca tá fazendo, que ele tá, né? Como é que ele tá treinando, Mike nada The Mechanics, disso. Né? É boa. Você sabe que o Mike The Mechanics, seu Bento? Mike Rutherford. Mike Rutherford, que era do grupo Genesis. Grupo sensacional que trouxe grandes astros pro mundo musical. Tá vendo? Peter Gabriel, que era o vocalista, depois tinha lá o baterista, nada conhecido, Phil Collins, né? Depois virou vocalista. Fraco, então, né? E o Mike Rutherford, que formou o Mike and the Mechanics. Boa. Bom, mas voltando ao Palmeiras, gostou, né, do adendo aí, musical? Favorou, Domênico. Gostou, né? Chupa e aí. Vamos ver, né, agora, olha, amanhã é o jogo, né? Deus amanhã Deus é o Verdão. Céu, eu acho que o Moisés vem aí. No lugar do Guerra? Pois é. O Domênico, não tá aguentando Guerra, não, hein? O Guerra não joga? Mas, o Domênico, o Moisés, na última partida aí contra o Atlético Paranaense, eu até ouvi aí a declaração dele depois do jogo, ele comentando a situação física dele, ele tava pronto pra jogar 30 minutos, 25, 30. Jogou. Aí o Cuca falou, você aguenta um tempo? Ele falou, vamos pro jogo. Mas você colocar um jogador que tá voltando agora de lesão, não tá 100% fisicamente... Jogar nele é perigoso, a responsabilidade, né? De resolver é complicado. Não, perigoso. Numa dessa, o cara até tem uma distensão, alguma coisa do tipo. Não, isso não é perigoso. Não sei se vale a pena você arriscar tanto assim, viu, Domênico? De fato é perigoso, mas eu acho que eu acho que é mais vantagem colocar o cara no segundo tempo. Então, mas se o jogo estiver precisando, mas sabe? Mas mesmo, mano, se machucar também... Não, mas aí você coloca o cara numa condição que ele vá correr 30 minutos. Você não precisa mais que isso. Pra 30 minutos ele tá pronto. Agora, pra jogar 90 é outra pegada, né? Quem você queria o meio amanhã? Então, Guerra, não sei se ele vai jogar, não. Não, acho não que mas não. Quem você queria das opções que tem? Joga Guerra e Moisés junto, Domênico? Eu jogo. Joga? Fácil. Um volante só? Não, eu ponho... Thiago Santos é certeza que joga amanhã. Eu, se eu tivesse que fazer o meu time... Tietê, Guerra meu time. E não, eu jogo sem centroavante. É? Dudu e Roger Guedes, por exemplo. Dudu e Roger Guedes. Acabou. E aí vambora. Os quatro você põe quem? E deixa o Guerra mais avançado. Tiraria o Deverson. Moisés ali junto com o Tietê. O Tietê. Fica bonito quem o time. Quem segurava lá atrás? Thiago Santos. Você pode pôr o Thiago... É. Bom, às vezes você vai ter que jogar com dois laterais, dois zagueiros... Aí eu colocaria, deixa eu ver aqui, Thiago, Tietê, Moisés e Guerra, Dudu e Roger, esse é o time. Ah, dá pra jogar, hein? Ó, oh, como não dá? Oh. E o Jean vai pra lateral, então. O Jean vai ter que jogar na lateral, né? Tô achando que mas eu acho que amanhã tem a... Quanto foi o primeiro jogo, Dudu? 1-0 pro Barça. 1-0. Então, assim, eu acho que amanhã tem a inversão de jogadas ali, hein? O Barcelona não tá acostumado com isso, né? Jean começa. Tietê, às vezes, reveza com o Jean. Os caras não entendem o que tá acontecendo. E vambora. Troca posição. É, agora, eu não sei não se ele vai fazer um... Porque acho que o Guerra não joga amanhã. O Guerra deve estar com um problema aí, né? Se o Guerra não jogar amanhã... Aí, e não pode sair com o Moisés tanta de repente... Tanta gente não quer guerra e você querendo olha, fazer guerra. Você vai ter que jogar com o menino lá, o Veiga. Tem que sair com o Veiga. Nossa. Rafael Veiga. É jogo pra entrar de fralda, hein? Não é jogo pra colocar moleque. Ué, mas você vai pôr quem, então? Vamos Libertadores lá. É escala osso, o time aí. Ah, não sei, Domenico. Vocês tinham três elenco, não sem meio? Vai escalar sem meia? Você pode escalar, por exemplo, então, Thiago, Tietê, e você põe três na frente. Dudu, Borja e o... Falta mais um. E o Guedes. Ou você pode pôr Keno. É, aí sim. É... Pode vir com o Keno. Você pode tentar pôr. Aí é jogar aberto. Ou amanhã, é aberto pode também. Ser o jogo também, seu Bento, pra jogar no meio, porque aí é origem de origem, né? Você vai pôr o cara onde sabe. O Michel Bastos. Melhor do que talvez o Rafael Veiga. Verdade. Que é um, okay. Ele é um cara mais. Pelo menos é um cara mais tarimbado. Pega um jogo de um nível mais competitivo e você não força um Rafael Veiga aí, porque. Se o Rafael Veiga errar, a torcida vai comer o fígado dele. Haja coração. Isso, se o Michel Bastos também errar, também vai comer, mas é diferente. Esse tá acostumado com pancada, o outro não. É. Um você vai queimar, o outro não. Tomando porrada o outro já tá tomando porrada e vambora. Ele já tá tomando porrada. Exato. Mas pelo menos você tem aí. Eu não sei o que o Cuca pode fazer. E no segundo tempo, não tenho a dúvida. Se de repente a coisa não tá resolvida, o RG, eu venho com o Moisés. Lógico. O Moisés entrou muito bem no segundo tempo contra o Atlético do Paraná. O Palmeiras só não empatou o jogo, porque os caras fizeram lambanças. Ah, o Guilherme frente. Castilho sugerindo aqui, Thiago, Bruno Henrique e Jean. É, mas Thiago... aí o Jean vai ter que jogar... São três volantão, desculpa, né? Tem o Bruno Henrique que eu havia me esquecido também. Ah, ele pode jogar com três volantes. É verdade. Ele pode jogar com três volantes. Mas se o Jean jogar, quem faria então, a direita? Fabiano. Não, ele pode jogar sem meias. Aquele Fabiano. Então o que ele faz? Ele põe o Bruno Henrique e o Tietê meio que avançado e o Thiago se sustentando atrás, o Thiago como volante mesmo, o Tietê e o Bruno se mandando pra frente, tentando fazer o meio de campo e tentar enfiar as bolas, e com três na frente, né? Dudu de um lado, Roger Guedes do outro, Davidson enfiado, você põe o Borja enfiado, você põe o Keno também pra dar, sei lá, você põe N opções. É que o Marcão falou, aí o Fabiano jogaria na direita. Mas eu acho que esse jogo é jogo pra jogar três caras na frente, hein? E principalmente, ganhar, dois caras dois abertos. Gols, cara. Eu acho que o Cuca tem que pôr dois caras abertos. Pra você tentar fazer com que esses caras se abram. Se você não abrir pelas pontas, velho, aí não vai. Tem que meter logo no primeiro tempo. Se deixar, cara, é o tipo do jogo que enrosca, né, meu? Não, RG, veja bem, o Palmeiras não pode também sair que nem um louco desgraçado pra fazer gol. Não, trabalhar. Porque o Palmeiras, ele precisa... fazer gol o que ele precisa tempo. Fazer, ele precisa fazer 1-0. Sim. Pra não perder a classificação. É que se 1-0, vai pra pênalti. Aí seja que Deus... Tomara que Deus que não aconteça isso. Mas em todos os casos... Não pode também sair que nem um louco e tomar um gol. Se tomar um gol, ferrou. Nem deve fazer tomar isso. Tomar um gol, meu amigo, a coisa vai começar a degringolar de uma forma. Nem deve fazer isso, mas é aquele jogo que você vira 0-0. É porque aí, Marcos, tem que fazer 3, né? É complica. Você vira 0-0, é uma desgraça, né? E aí, acho que não, viu, RG? Se vira 0-0, tudo bem. O problema é, é virar um a um. O problema é tomar um gol, hoje. Não. Gol ferrou, porque tem que fazer três. Não, gente, isso aí pode acontecer com qualquer um. E não é por isso que o Palmeiras não pode, de repente, aí. Vai secando aí. É isso, análise. Seca mesmo aí, ó. Análise do bebê. Seca mesmo você aí, ó. Ah, você tá torcendo agora pro Palmeiras amanhã? Seca muito, viu? Ah, você? E seca bastante mesmo. Você vai estar na cerveja e no salgadinho, aquele Big Mac, e não vai estar torcendo pelo Barcelona? Você tá torcendo contra o co-irmão? Hã? Você tá torcendo contra o co-irmão? Claro! Que ajudou vocês? Não, se precisar da minha ajuda, ok, mas tô torcendo contra. Ô, RG, você passando do Atlético e olha, e vou dizer uma coisa, viu? Que fala. Aconteceu comigo, né? Esta noite. Opa! Foi abduzido. Venho uma luz. É? Explica! Venho uma luz, RG. Foi? E disse o seguinte pra mim. O quê? Eu até pensei que era sonho aquela coisa, mas eu comecei a acreditar que é verdade. Porque hoje vem aí o pessoal do Caça Fantasmas aí. Pô, eu ouvi. E eu falei com eles fora do ar e falou, isso é verdade, isso é verdade. É. Pode falar no estádio. É. Lá vem. A luz disse o seguinte. É. Que o Palmeiras... Sim. Não tem se mundial. Se ele não for... busca no Google o que você acha, é fácil. Calma, Domênico, calma. Aliás, não só pra você, como pra todo trouxa que pergunta. Domênico, é só pôr lá Google, no Google Mundial de 51. Vai vir, boa. Vai vir detalhado, tudo de bonitinho, não tem problema. Se o Palmeiras não ganhar na quarta-feira, sim. Um clube de São Paulo que está numa posição muito difícil, ele vai se afundar completamente. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Não disse qual clube, não disse qual é o emblema, não disse quais são as suas cores. Mas é o que... Mas deixou esse recado? Ele deixou esse recado. Ou seja, esse clube, a torcida desse clube tem que torcer pro Palmeiras. Não tô falando nada. É. Tô falando que não pode ficar também dando zoeira. Secandinho aí. É. Se ficar, isso perigoso, foi passado. É isso aí, agradecer o pessoal participando da transmissão aqui no nosso Facebook. É o Ederson Frederico, o Marconi Alexandre, o Emerson Carvalho. O Emerson Carvalho dizendo Moisés e Keno no segundo tempo para empatar. Pode ser. E fazer pressão para somente ganhar. Ah, o Leonardo Melo, Domênico escalando Palmeiras. Meu Deus, quem diz que o Guerra não vai jogar? Está escalando o Borja como titular aonde? Daverson será o titular. E o Palmeiras não vai jogar com 4 no meio nunca. Aí o Leonardo Melo enquadrando o Domênico. Que coisa. Amanhã 2-0 pro Verdão, diz a Ellen Santos. Olha, o Felipe Fagundes. Só respondendo pro rapaz não aí. Não tá valendo uma observação? Viu? O rapaz aí falou que eu tô escalando. Eu não escalo o time, quem escala é o Cuca. E esse cara que falou aí, que acha que eu tô errado, ele também tá errado, porque ele também não sabe. Será que não sabe? Como é que esse papo aí? Se ele for parente do Cuca? Que parente o Cato? Você deve ser um mané que tá aí ouvindo aí. Não fala assim. Foi falar mal da minha escalação? Não fala assim. Se dane. O que ele tem que falar mal da minha escalação? Eu escalo o time que eu quiser aqui, ó. O Alexandre Oliveira, Dodô, olha, você é mito, cara. Se tiver uma rádio, você escala o teu time. Mas olha, tem quem te agrade também. Você é um mito, representa bem o nosso Palmeiras. Alexandre Oliveira. Aí, não tá puxa vendo? O saco também não, hein? É ele que puxou o saco? Não, rapaz. Ah, é outro. Esse é brother, esse é camarada. Seu Domênico, olha, você é crítica, é pauleira. O cara elogia, é pauleira. Metralhadora. Ave Maria, que coisa, hein? Esse é o Estádio 97, oferecimento de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Frico, é isso mesmo, Frico, esse negócio é mágico. O Frico é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Frico. Frico vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site Frico freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Hoje é dia dos ouvintes virgens entrarem no ar. Liga aí, 3284-7097. Liga, participa! Tem prêmios, também tem prêmios. Atenção, vamos ver aqui quais são os prêmios de hoje. Quem disser voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. Dizendo Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você, concorrerá no final do programa a uma camisa oficial do seu time. Mas não vem inventar aí que você é do Ceará, do Fortaleza, né? Tô falando aí, né? São Paulo, Série Corinthians, a, Santos, Série Flamengo, Vasco. É, é, é. Isso aí, Grêmio também não. Grêmio também não. Grêmio também não. Não, não, porque não é camisa, é manto. Você falou a verdade. É, que Grêmio, manto. Grêmio tem que vir vender só colete agora. Catar. Não tem camisa o Grêmio. E dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's, vamos ao telefone 3284-7097. Boca Asdrúbal! Boca Asdrúbal! Vai o Bambi! A música é guloso, hein? Falou guloso. Guloso. Lá vai o Bambi! Ai, ele é gay! Meu pai. É boa, Sérgio! Ai, ele é gay! Teu pai! Todo dia, toda hora! Ah, vai, adora! Ai, ele é gay! Sensacional, alô. Alô? Opa! Boa tarde. RG, isso mesmo. O RG fez igual a MC Melody agora. RG. Ô, Vieira, Vieira, dá uma segurada aí. Nossa, Vieira, segurada aí. Boa, dá uma seguradinha. Alô? Alô, alô, Domênico, tudo bem? Tudo bom, quem fala? É o Douglas de Carapicuíba. Consegui, baralho! Truco. Truco! Truco, rata! Por que é só truco? Por que, que os caras não falam canastra, buraco? Não, ô Sombra, por que não, né, Sombra? Aí é só com RG esse jogo, hein? Hã? Aí esse jogo antigo é mais com RG. O jogo é de truco. Ô, trouxa, eu jogo de xadrez. Mas qual é o jogo de cartas? Por que não pôquer, né? Porque qual tranca, o jogo de tranca cartas? Tranca é bom, Sombra, tranca. Tranca, ótimo, tranca é maravilhoso. Mas é que truco, ô Sombra, não é o jogo em si, é a fala. Quando você tá com uma carta boa ali, ou quando você quer blefar, depende do motivo. Você grita, você fala truco. É. É o do jogo. Verdade. No poker, se você tá com uma mão boa, você não fala poker. Poker. Você jogava truco na escola, mano? E aí, Dodô? Sempre. Beleza? Tudo bem? Bom, manda o nome completo pra nós. Douglas de Paula Souza. Quantos anos você tem? Eu, 2.7 a álcool. Paula Souza é que tá na rua ali, né? 2.7 a álcool, RG. Ele falou, a álcool. Movido a álcool. É. E aí, RG? Aí é aquela musiquinha que a gente tem que cantar, né? Qual musiquinha, qual RG? Atirei Paula no gato, do pau no gato. Sensacional. Eu não entendo ser puxador, uma musiquinha politicamente incorreta. Não pode, é? Uma coisa que agora deve estar a Liga das Senhoras Católicas, um monte de gente enchendo essa sociedade protetora dos animais. Atira Paulo no gato, sei lá, não é só uma música, meu Deus. Um dia, é só pra ter uma rima. Um dia eu ainda vou entender se politicamente correto. Ah, Maria. O bairro qual que é? Ô, cadê o narigudo? Não tá aí não, né? Nossa, esse daí, velho. Quem que você tá falando? O narigudo lá, aquele narigudo. O participação especial? O cara que trabalhava aí de vez em quando. De vez em quando, você falou tudo. Então, ele tá tentando achar um orelhão pra fazer programa lá do Rio, cara. Ah, de vez em quando. Então, é Parque Roseira. Ah, é Carapicuíba isso aí, né? Ah, o Vieira, tá sabendo, hein, gaúcho? Falou em Roseira. Ah, onde, quem que tava Roseira lá atrás agachadinho? Quem mora na Roseira é você, né, ô Paulo atrás? Vai te catar, rapaz. É um linguista. Esse. Hã? É. Mas eu vou dizer, viu? Olha. O bar não tem pra ninguém, o bar é o GPS Man. O bar é embaçado. E o time? É. Tricolor paulista, né? Oh! É, que nada, que nada. Por isso que você tá dando porrada em nós já. Não, você tá nervoso. Ô, Douglas. Fala aí, Marcão. Suave, mano. Ó, antes de qualquer coisa, eu tenho que falar uma coisa aí, hein, Sombra. Manda aí. O Marcão é o seguinte, o cara é humildade pura aí, hein, mano. Responde todo mundo no Twitter lá, sim, troca mó ideia. Humildade pura. É, ele é tipo humano nas antigas, né? Humano agora virou assim, perna, né? Assim, então ele é o humano das antigas. Caramba. Mas é que não é, você é São Paulino, então ele responde as suas perguntas. O Mano é corintiano. Não, mas o Mano é firmeza também. Tô falando só pra encher o saco. A família toda é gente boa, viu? Estamos conversando já com o pai deles pra vir fazer o programa agora também. O problema do Mano é o time. A gente precisa encontrar alguém com quem o RG se deixa, entendeu? O problema do Mano é só o time e a cara de besta. De resto, tudo em casa. Primeiro, ser corintiano não é um problema, é uma dádiva. E ser cara de besta não, porque eu tenho cara de modelo. Dá um pariu. Morde fronha. Mas é isso aí, Sombra. Douglas. E aí, Marcão? Vamos falar do tricolor aí. Vamos, vamos. Sabe o que me deixa mais aliviado, Douglas? Fala aí. São Paulo vem fazendo melhores segundos turnos do que os primeiros turnos aí nos últimos anos. É, esse segundo turno nosso aqui vai ser um segundo turno de recuperação, irmão. Eu espero, viu, mas, o Marcão? Mas temos problemas aí, né, meu? Ah, sim, com certeza. Imagina. Vou passar uma informação pra vocês, vou passar uma informação pra vocês, na boa. Olha aí. Sombra, não sei se você tá sabendo aí disso daí, possivelmente sim. O São Paulo, cara, de 10 jogos que fez fora de casa no primeiro turno, o São Paulo só tem 4 pontos. De 30 pontos disputados, o São Paulo só ganhou 4. Verdade. É, o São Paulo ele tem a pior campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Verdade. Ele consegue ficar atrás ainda do Atlético Goianiense. Os dois conquistaram 4 pontos, só que o São Paulo tem 10 jogos contra 9 do Atlético Goianiense como visitante. Certo. O São Paulo só fez 4 pontos de 30 disputados. Não, mas isso aí, sim, mas em 2013, isso... em 2013, Sombra, a situação pra mim tava pior e a gente conseguiu escapar. Mas é o seguinte, o problema desse ano pra mim não é nem só em campo que o problema é a questão da direção desse time aí. Ô Sombra, eu vi hoje lá no blog do Menon lá, o ótimo texto que ele escreveu, aquelas perguntas do cara lá, e sinceramente, se ninguém do conselho vir tentar botar a cara pra responder isso aí, é o que você falou, a torcida ano que vem tem que protestar de verdade mesmo, esse ano tem que apoiar, mas a partir do ano que vem, esses caras, se continuar no comando de São Paulo, vai ser mais um ano de contratação de nego que se machuca em 15 dias, de diretor de marketing que quer mandar no futebol. Se propuserem a responder, eu te pago uma feijoada. Que eu vou cobrar aí, Sombra. Mas é o seguinte, se responder, eu faço questão da gente começar a feijoada junto, cada um paga a sua parte, porque vai ser melhor pro São Paulo. Beleza. Legal. Não, show de bola, olha. Se responderem, eu pago a feijoada, tá convidado. Ô, Sombra, é perigoso responder, sabe por quê? E se forem sinceros, aí eu pago dobradinha, é virado a Paulista. Sombra, é a semana inteira. Sombra. Olha, é perigoso eles responderem, Sombra. E o RG, nessa feijoada uma coisa é certa, os dois vão comer rabo, viu? Olha. Vamos lá pro sul comer um rabinho. Vamos comer rabo, vamos pro sul, boa! Não é? É, não precisa nem ir pro sul, viu, velho? Tem rabinho aqui. É mesmo, RG? Tem um gauchinho. Olha o Vieira mandando WhatsApp, RG. E o rabo no sul é saboroso. E aí, Indira, ele quis falar assim, deixa eu dar uma agulhada, mas ao mesmo tempo, quem sabe os caras não querem ir lá pra dar uma... Ideia. Não fica oferecendo não, viu? Aliás, a gente fala muito de clube de futebol, né? Mal gerido. Certo. Vou te falar agora, lá no sul, que adianta os caras montar zona? Né? Ninguém vai lá mesmo. Aonde? No sul, que você Porto fala Alegre. Lá, você pra fala que... lá do Gruta Azul, Tia Carmen, pra tá quê? Tá falido o Gruta Azul. Não adianta, só se for pra turista. Não, mas é pra turista. É igual paleteria lá, viu, Sombra? Só se é pra turista, porque lá, que eu fiquei sabendo, não rola, hein? Isso aí lá foi igual paleteria, lá foi uma modinha, mas ninguém comprou e fechou. Olha, eu acho que aquilo ali tá mais pra... Se você for pro público local, Brasil tá lá. Você tá mais pra eletricista, né? Ah, é? É. Você pode ver. O Marcão fala, mas aqui, ó. A casa de entretenimento adulto melhor do Brasil, Marcão, encontra-se em Porto Alegre, viu? Mas é pra tudo. Aí como que você sabe? Não, eu sei porque eu já ouvi falar. Ô, Marcão. Marcão. Diga aí, Douglas. Mulher bonita no sul é igual cachecol no Nordeste. Ninguém usa, não adianta. É. Que adianta? Só porque você quer. Fica, não usa. Não, olha, mas tá muito machista esse papo, hein? Tá certo. Ô, Sombra. Oi. Vamos falar do tricolor aí, porque a situação tá preta aí. Tem que bater nesses caras, Sombra. Vocês estão de parabéns, vocês aí. Tem que continuar batendo nesses caras. Só uma coisa que eu vou divergir de você, viu, Marcão? Que eu sei que você tá apoiando bastante o Dorival aí, mas é o seguinte, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Esse time na mão do Rogério não estaria falando nada pior do que o time na mão do Dorival tá fazendo, cara. Porque o Rogério Ceni não tinha Hernanes, o Rogério Ceni teve o Petros num jogo, o Rogério Ceni não teve o Arboleda, não teve os reforços que tiveram, entendeu? Então eu acho que, apesar da campanha estar sendo ruim, Rogério Ceni, eu acho que não estaria na zona de rebaixamento nessa época do campeonato não, viu, Marcão? Deixa eu te falar, Douglas, sabe qual é o maior problema do Rogério, cara? Eu acho que não foi nem a inexperiência dele como treinador. O problema do Rogério, cara, é o egocentrismo que ele tem e a arrogância para não assumir os maus resultados. No começo do ano, no Campeonato Paulista, quando São Paulo perdia ou jogava mal, ele apresentava um monte de estatística lá para justificar o mau resultado ou o mau futebol que São Paulo apresentava. O que acontece? No Campeonato Brasileiro, ele começou a tomar escovada de Deus e todo mundo lá, Aí não tinha mais a estatística para mostrar. O que, que ele fazia? Ele começou a justificar falando que... Ah, porque a diretoria, eu fiz um planejamento com eles, esse ano ia ser um ano de reestruturação financeira, tal, não sei o quê, e só posso ser cobrado ano que vem. Eu tenho certeza absoluta que ele, com esses jogadores que chegaram agora, ele ia usar desculpa que, ah, mas os jogadores chegaram agora, não estão entrosados. É complicado, Marco. É, numa situação dessa daí que o São Paulo tá passando hoje, cara, eu acho que é fundamental o São Paulo ter ido atrás de um treinador mais experiente. Assim como os jogadores experientes. O São Paulo tem, tipo, no caso do Cueva, do Hernanes, Prato, Jusilei, Petros, Rodrigo Caio. São desses jogadores que a gente tem que cobrar a reação, cara. Porque... Não, tem que cobrar mesmo, cara. Eu não sei se você tá percebendo, eu não sei o que tá acontecendo. O Dorival, cara, no Santos, o RG pode até falar melhor. O Dorival pega a birra de um jogador lá. Tem esse Vec agora que tá jogando lá. E eu não sei se vocês perceberam, mas todo jogo ele tá tirando o Jusilei, cara. Todo jogo ele tá tirando o Jusilei. E o Jusilei era um dos melhores jogadores nossos desde o começo do ano. Ô Sombra, não sei se você também percebeu isso, mas todo jogo ele tá sacando o Jusilei, cara. É impressão sua, ele na eventualidade de precisar colocar mais um atacante, ele tem alternado o resultado entre o Petros e o Jusilei, viu? Ele não. Mas não dá pra tirar o Jusilei, né, Sombra? Não, mas ele precisa tirar alguém, ô. É o que eu acho, porque, pô, o cara corre o jogo todo, é um dos maiores ladrões de bola do campeonato. Mas o Petros e é um cara que tá na fase boa. Então, com o São Paulo, nunca. É difícil a gente conseguir no último tempo sem conseguir um cara na fase boa. Mas quando a gente consegue um cara que vem a torcida aplaudindo, apoiando o cara na fase boa, o cara começa a tirar todo o jogo, Marcão. Mas é circunstância isso aí, viu, Douglas? Mas não tem... Marcão, você não acha assim, ó? São Paulo precisa ganhar. Com a bola no pé, dos dois ali, Petros e Jusilei. Jusilei se dá melhor, cara. Mas aí é que tal, o Jusilei ele tá jogando de segundo volante no São Paulo, Vieira. Então o que que acontece? Tipo, às vezes numa eventualidade de você precisar buscar o resultado, ele tira um cara lá da marcação e coloca mais um meio, mais um atacante. Ô Douglas. Oi. É, pô, no meio desse mar de notícias ruins que o São Paulo tem, pelo menos uma boa, cara. Qual? Opa, o Wesley recebeu uma proposta do Oriente Médio. Mentira, cara, você é louco. Rapaz, eu vou levar lá no aeroporto, viu? Faço questão, hein, só me fala a data. O Wesley, velho. Mentira, cara, não é possível, não. É o que se diz. Agora, voltando ao assunto do Dorival, Rogério Ceni. Eles queriam Wesley e Urânio. Eu acho que... Urânio. Rogério Ceni, Dorival, todos eles aí, e principalmente o Rogério, que ficou muito tempo, todos eles vão ter as suas críticas pontuais, e acredito. Sobre o Dorival, não consigo fazer crítica nenhuma. Seria um absurdo eu fazer críticas agora sobre o Dorival. Uhum. Ah, sobre o Rogério, tive sim minhas críticas em relação a várias coisas que ele implementou ali. Mas queria deixar muito claro. Todo esse processo tem uma culpa maior. Chama-se gestão e política do São Paulo Futebol Clube. Isso é verdade, isso tem toda a razão, Sombra. Tá? E mesmo assim, eu entendo que no fundo, o que vale é quem comanda o futebol. Mas muitas vezes o futebol não é só o técnico. O futebol é o técnico, é o preparador, é o fisiologista, é a direção de futebol, é o departamento de análise. É esse todo, entendeu? É. Com certeza. É esse todo. E esse todo, muitas vezes, ele pode ser muito prejudicado. Ou porque você quer reservar vagas para pessoas que estão ali, talvez não pela competência e pela tradição, pela história dentro do mercado, ou porque você não tem mais uma visão de como montar um departamento de futebol. E tudo isso, gente, é decorrente dos problemas políticos gravíssimos que o São Paulo vive. Com certeza. Tudo isso é plena decorrência desses grandes problemas. Então, assim, tive minhas críticas e muitas ao trabalho do Rogério Ceni. Hoje eu não consigo culpar nada do Dorival, porque nem tempo de trabalho ele teve para isso. Mas eu vocês veem que eu procuro nem falar do Rogério, porque a culpa tem endereço. Praça José Roberto Gomes Pedrosa. Praça, isso, Roberto, Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1, atende-se por Conselho Deliberativo. Tem que avisar que lá não é asilo, não, atende-se por senhor Leco. Sombra. Que lá parece que virou asilo daqueles cambada de acomodado. Que estão fazendo São Paulo de asilo, eles vão lá pra jogar dama, e aí eu acho que no meio dessas conversas eles resolvem falar de São Paulo, porque não é possível. Eu queria entender como que um cara que tem um dinheiro, o Pinotti, o cara foi e emprestou um dinheiro, porque ele não deu dinheiro pro São Paulo. Muita gente, às vezes, eu discuto com o São Paulo, e não, o Pinotti deu dinheiro, ele não deu, ele emprestou um dinheiro e ganhou o cargo. É impressionante, se o cara é bom no marketing, se o cara é bom na administração, coloca o cara pra cuidar do que ele manja, não adianta você colocar o cara no futebol. Olha, é impressionante o que estão fazendo com São Paulo. Descabido. O Marco Aurélio, ele se propôs a ajudar o São Paulo no ano passado. Como que ele não tá aí? E não, Sombra, aquele Luiz Cunha, Sombra? Aquele cara era bom, não era? Ele fez um ótimo trabalho na base. É que tá, eu não gosto de falar sobre as pessoas que eu não conheço. Certo. Eu não posso falar sim nem não, se é bom ou não é. Teve um trabalho excelente na base. Aliás, todo mundo que vem passando pela base de São Paulo faz um trabalho excelente. Verdade. Eu não gosto de falar sobre as pessoas que eu nem tive tempo de analisar, assim, entendeu? Eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte, pô, eu não entendo como é que o Marco Aurélio Cunha não faz parte hoje da direção de futebol do São Paulo Futebol Clube. Ô, Sobra, mas uma das ele pessoas não faz porque mais... não convidaram ou porque ele não aceita sair da CBF? Ah, cara, é porque olha, até onde eu sei... Falta um pouquinho dele também, viu, Sombra? Desculpa, do maior apoio. Por mim, ele seria o gerente de futebol de São Paulo, vice-presidente de futebol. Ó, mas eu vejo que, tipo, se ele, sei lá, ele apoiou a gestão, a atual gestão aí na eleição. Ele que agora no Twitter parece que acho. Ele tá dando uma pancadinha nos caras. Mas eu acho que ele deveria, sei lá, pô, porque o cara tem um cargo lá, larga o cargo e vem trabalhar em São Paulo, então. Eu não culpo o Marco por ter tomado uma posição de apoio, no caso, ao partido de situação na época. Né? Eu não culpo por você tomar acho um eu, partido. Acho que o objetivo era mais agilizar a solução de todos aqueles problemas que estavam circundando ali, né? Você tem a opção de se abster ou você tem a opção de apoiar. Aí ele saiu e falou, bom... Só que eu entendo, minha percepção é de que hoje... Não é que ele tem um arrependimento, mas eu acho que ele tá muito triste, o Marco. Ele enxerga, né? Ao que me consta, não é que eu falei com ele, mas assim, sabe quando alguns indícios me mostram que assim, nem chegaram a convidá-lo à continuidade. Então, esse é o problema, né, Sombra? Se quando os caras que estavam lá dentro, os caras que gostam do time e têm identificação, começam a ficar sentindo esse tipo de coisa, aí é que a coisa tá mais feia do que a gente já imagina, né? Não que a gente acha que podia ser que estava bom mais. É. Ô Douglas, um abraço pra você. Que isso, Sombra, obrigado, viu, Sombra? Eu quero dizer uma coisa pra vocês, vocês estão de parabéns aí, ó. Cada ano que valeu. Passa esse programa e fica melhor. RG, Dodô, obrigado. Vieira aí, mano, no valeu, Rio, Douglas. Benja, Marcão, Barra, todo Douglas. Mundo aí, estamos ó. Estão de parabéns aí, escuto valeu. Vocês aí já uns 8 anos mais ou menos aí, ó. Obrigado. E valeu, cara. Não importa quem chega, quem vai, o programa é o Estádio 97, é igual o clube. Não importa quem sai, quem chega, é o clube. É isso mesmo. Aí, e aí, Sombra, deixa eu te falar uma coisa. Não tem aliás, eu queria agradecer. Não? Eu queria agradecer profundamente os ouvintes do Estádio 97, porque a gente atingiu aí a maior audiência do ano, né? Então só tenho que agradecer muito. Parabéns. Ó, aí sim, legal. Tamo junto, hein? Ô, Sombra, não tem o estádio, não tem o torcida domingo, não? Não. Hoje não. Hoje não, amigão. Voo de 99 táxi. É voo de 99 Corp. Desculpa, voo de 99 Corp. É o departamento corporativo da 99. Ô, me ajuda aí, Marcão. Tem mais uma promoçãozinha aí. Manda aí o McDonald's aí. Então, o problema é esse. Ih, rapaz. Ô, Douglas, vamos lá. Aí, vai. Todo dia é dia de Mac oferta, dia de McDonald's. Não. Corinthians e Palmeiras. Pensa no maior, o maior clássico. Isso, vamos lá. Isso. Todo dia é dia vai D? Começar. Maior clássico? É. Clássico, isso. Todo dia é dia de clássico aonde? Falou, McDonald's. Falou, você viu? Aê, rapaz! Ô, Douglas! Mas só que maior clássico. Você viu que ele falou maior, você viu, Marcão, mano? Oi. Viu que ele já falou? Como assim, maior clássico? Ele falou assim. Você falou, já disse. Maior clássico, você tá de brincadeira, hein, Dudu? É nóis, velho! Ô, Douglas! Você deve estar alegre, hein, Dudu? Ô, Douglas, quer concorrer aí uma camisa do Tricolor aí no final do programa? Com certeza, Marcão, com certeza. Então, esse aqui, ó, é patrocínio do Banco 24 Horas, hein? Qual que é o slogan aí? Vamos aí, vai. Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. Repete. Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. Boa, tá concorrendo a camisa do São Paulo aí. Abraço, Douglas, rapaziada. Qual que é o tamanho Douglas, da camisa, qual Douglas? Qual é o tamanho da tua camisa? G. Boa. Tá ligado, né, RG? Você sabe como que é, né? A cervejinha aí no... Isso. Tapa na camurça, né? Não? Isso aí, pé, RG, manda um pra mim aí. Fala aí o nome dela. Qual é o nome da Felizardo? Jéssica. Jéssica? É. Só não manda ela calar a boca, mano. Já acabou. Já acabou, Jéssica. Não é cala a boca. Não, já acabou, fica muito... Sabe? Ah, entendi. Ô, Sombra, deixa eu mandar um abraço aí, Sombra. Manda aí. Ah, dá um abraço pra rapaziada lá que trabalha comigo, o pessoal da IU lá, o Alvereto, o pessoal lá deve estar ouvindo lá do comercial, o pessoal escuta bastante lá. O pessoal da contabilidade, todo mundo que trabalha comigo lá da IU lá. Um abraço pra todo mundo aí, hein? Fica com Deus vocês, hein? Demorou, e vamos se recuperar, viu, Douglas? Não, isso aí é questão de tempo, Marcão. Nós vamos terminar e ir lá pro oitavo, nono. É isso mesmo. O Domênico falou pra botar uma musiquinha aqui em homenagem à sua participação. Valeu, um abraço, Douglas. Até mais. Tchau, tchau. Musiquinha. Vou pra segunda divisão. Maldito, é isso? Não tem esquema, não. Eu quero ver dizer então que o mito que era o problema era só um problema. Vou pra segunda divisão. Ai, ai, o tricolor não tem. Oi! Dancendo e rodando agora, vai! Que o mito que era o problema era só um Eu já fui o soberano. Oi. Hoje eu sou um catarro. Todo gingado. Me chamava até de Jason. Minha fama acabou. Boa essa música, hein? Morumbi, sou pipoqueiro. Fora de casa sou um ovo. Diretoria só faz merda. E quem sofre é o torcedor. Vou pra segunda divisão. Oi. Oi. Tricolor não tem esquema. Ah, muito boa essa música. Eu quero dizer então vai que o mito que era o problema era só um probleminha. Olha, mas eu vou dizer uma coisa pra você, essa música. O Brasil ainda não lançou. O Brasil não lançou as músicas legal, que podem concorrer ao Grammy Awards. Tá aí! Aí a música. Quem fez essa porcaria? A música, tem que concorrer ao Grammy Awards. Quem fez essa porcaria foi o chefe Benedetti. Não. Que isso. Nossa, e eu tenho uma música pra cantar pra ele também. Olha, olha, olha. Assim, ó. Eu vou pegar a tua irmã. Ah, não. Ai, meu Deus. E hoje eu vou fazer a festa. Não. Pra ela não engravidar. Que isso? Ah, eu vou jorrar na tua festa. Juiz. Chupa, Benedetti. Na boca do estádio. Já já ao vivo da Zona Leste de São Paulo, lá na Praça Silvio Romero, Bernardo Veloso, nosso repórter Tetinha, com os ouvintes do estádio. É. Os 10 primeiros, já provavelmente já chegaram os 10 primeiros, a gente vai entrar no ar ao vivo de lá, né? Mas os 10 primeiros que passassem vão ganhar os bonés do estádio 97. Boa. E vão participar ao vivo aqui com a gente, entrando ao vivo lá da Praça Silvio Romero, esquina com a rua Isidro Tinoco, no Tatuapé. É o Na Boca do Estádio, é o seu espaço pra meter a boca aqui no programa, tá bom? Boa. Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento de McDonald's. Tem um Mac ali perto, hein, mano? Ali perto da Praça Silvio Romero, viu, mano? É. Opa, com certeza. Era esse que eu sempre ia, viu, Sombra? Esse da Silvio Romero e aquele da Radial Leste. Aquele da Radial Leste ali também, sentido Moca ali, tá sempre ali, mano. O Vieira deve colar ainda, porque é perto da casa. Eu vou ali na Paz de Barros, mano. Também, já passei inúmeras vezes ali também. Nossa, McDonald's eu paro em qualquer lugar. Onde eu vejo aquele M grandão, eu paro, eu encosto. Demais, inclusive, véio. Que dia que é hoje, hein, galera? Ah, hoje é terça, né, mano? Terça-feira. Terça-feira, gente, é dia do triplo Burger Bacon. Nossa. Pra quem não conhece esse lanche, ó, são 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Bom. É o triplo Burger Bacon por apenas R$8, rapaziada. Se vocês quiserem batata e refri, sai por apenas R$19,90, hein? Top demais! Amanhã, quarta-feira, é o dia do clássico dos clássicos. Amanhã é dia de Big Mac por apenas R$8. Quinta-feira é dia do Cheddar McMelt. Sexta-feira é o dia que o Sombra mais gosta. Sexta-feira é o dia do quarteirão com queijo. Opa! Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã, um clássico top, top, top, top no McDonald's, hein? Amanhã é dia de Big Mac por apenas R$8. Legal, legal. E olha, que já temos aqui cornetadas? Opa! Solta! Do estádio 97. Marcão Biba, Marcão Biba. Que isso? Seu timinho já caiu no Paulista. Marcão burro, também vai cair no brasileiro. Marcão chora, porque o seu time São Paulo... O quê? Vai sentar no bambu. Chupa, Marcão, porque é Marcelo do Grajaú. Olha só, sensacional esse ouvinte. Aí, Marcão. Ô, Marcelo, pela sua voz aí, velho. Se você não der, você empresta, velho. O rei da rima, Marcão. É. Marcão, ó. Fazer o programa tem os seus bônus e tem os seus ônus, rapaz. Os ônus. É, aguenta aí comigo agora. Vamos aguenta aí. Vamos aí, vamos aí. Nossa, e o Mota? Fica arrumando briga política na internet. De novo? É, cara, eu vi de novo. Nossa, meu. Como assim? Não, ele resolveu agora defender o regime do Maduro. Brincadeira. Ah, sério. Não, pensa bem. Diz que queria fazer parte da constituinte venezuelana. Ô, Domênico. Meu Deus do céu. O cara tá de férias, Domênico. Vai, some, vai passear. Porra, vai querer falar de política. Vai pro inferno, porra. Não, olha, nossa, que coisa ruim o Mota passa, cara. O Mota, se ele pudesse, ele se pintaria de vermelho, Sombra. Ah, com certeza. Ah, ele adora. Não, mas tudo bem, mas, meu, olha, que ele tá meio fora de sintonia. Ele né? seria o Gente, vermelho. Eu tô preocupado com o Mota, hein? Se vocês olharem alguma declaração dele, tipo assim, muito com apelo etéreo, assim, cuidado, cuidado, não sei não. O Mota é aqueles caras que se filia lá na Farc, lá, manja, o Mota é aqueles caras, tipo, rebelde sem causa, velho. Ele aquele chinês lá, aquele... Ah. Só que ele não larga as coisinhas boas, né, chinês não, coreano lá da... Como é o nome daquele telefone, louco? Telefone, roupa copinha americana. Roupinha, patinete motorizado. Ah, não, isso aí não. Mais uma cornetada. Aí, quem fala aqui é o Alan, sou o Caetano. Queria só dizer que o Domênico fala groselha pra caramba, hein. Fala que o Cuca não tem culpa, meu. Pô, o Cuca tá... Quase 6 meses já aí no time. É aí. O maior culpado é ele aí, o teimosinho, Filipão 2. Bora, Cuca. Volta, Eduardo Batista. Aí. Crise, crise. São Paulino e corintiano aí, ó. Crise no Palmeiras. Você é corintiano, rapaz. Você tá de brincadeira. Até deu risada no final. Você vê. Para. Olha, esses patrocínios fortes do Palmeiras tentam encobrir as coisas, ó. Já teve o problema hoje do mosaico. É. Que eles não sabem que horas que vai abrir o mosaico. Verdade. Que o seu Bento trouxe. Para, vocês estão o quase verde Bento falou assim, ó, os caras vão fazer o mosaico às 6 da tarde. Ó, Xara, senta na poltrona e torce contra. Ô, mas é no O que resta pra vocês aí. É no Canindé que vão abrir esse mosaico às 6 da tarde. E esse trouxa, eu tenho certeza que deve ser o São Paulo e o Corinthians. Então, senta no sofá e torce mesmo, trouxa. Mais uma cornetada, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Vamos cantar esse pagodinho aqui, ó. Os Bambi, os Bambi, os Bambi. Vão cair, os Bambi, os Bambi. Os Bambi. Vão cair. Isso é bom. Gostei. Os Bambi, os Bambi, os Bambi. Isso é bom. Vão cair. Olha lá. Vão cair. O Sombra já se escabelou. Espetáculo. O Marcão morreu. Os Bambi, os Bambi, os Bambi, sensacional. Olha, e vão cair. Vou continuar a música aqui, ó, pra ele. Vou continuar a música pra ele aqui, ó. Esse ouvinte tem que ganhar já o prêmio aí que tem no final aí. Já? Já? Precisa nem ouvir, RG, né? Aqui, nem ó. Nem ouvir mais. Ouvinte, ouvinte, ouvinte, ó. Pega aqui, pega. Ah, pega, lá, juiz. Pega aqui. Não, não. Ah, é. Olha aqui o pessoal participando através da nossa transmissão no Facebook. Quer assistir o Estádio 97? Ouve e assiste em qualidade Full HD. Vai lá, tá bom? É facebook.com/energia97fm. facebook.com/energia97fm. Assista a transmissão do Estádio 97. Olha o Carlos Eduardo, deixa eu ver quem mais... O Diego Marques Queiroz, ele mandou a hashtag Volta Eduardo Batista. Oh. A Tatiana Vigano Sampaio Salles, vai Corinthians. Luiz Posato, chupa Dodô sem Mundial. Vê lá em 51, trouxa. O Rodrigo Rangel da Paixão, chupa Domênico. Chupa tua irmã, aquela trouxa. Ah, Domênico, você não sabe nem se vale essa menina aí. Ah, mas a gente quebra o galho do ouvinte, só. Ajuda. Depois chega lá. Desgraçada tá lá, gente. Cheio de berebinha, quero ver você fazer. Faz mal. Só pra falar assim, ó, trouxa, peguei tua irmã, encarquei nela. Trouxa. O Jefferson Melo, salve. Legal, o Silvio Meirelli, salve. Encarquei. Falar na frente de todos os amigos dele. Ele fica com aquela cara de tacho. Assim, o Gustavo Quintanilha Lambert, espetacular, vendo ao vivo de Ottawa, no Canadá. Oh. O Mota mora Ottawa, não, né, cara? O Mota mora Ottawa. Esse é um Ottawa, viu, velho? O Thiago Rosane Silva Lima. Isso é o tipo do cara que faz perfil de Facebook com o nome dele e da mulher. Ah, pau mandado. O famoso pau mandado. Isso, velho. Pau mandado. É ele fala, aqui é Santos RG, Mas é pra quem? Pro Thiago ou pra Rosane? Não, não. Aí não é pau mandado, então não. Então não é com a mulher. Como assim não é pau mandado aí? Junto com a neta. Como não? Aí não. Ele fez um... Ele deu um prestígio pra mina. Botou uma foto nada, a mina é neta dele, velho. Ah! O Jefferson Figueiredo, acordem o véio. É, vem acordar. Se falar baixo, porque se falar alto, assusta. Vem acordar. Olha. Aqui. Se assustar, já viu. Cai duro aqui. Peraí, Cláudio Oliveira Sombra, manda um abraço pra Mona. Não conheço. Mona? É a irmã do Mano. É, vou mostrar pro seu tamanho da barra. Ah, é, juiz! A Moninha Carioca, tá lá. Ah, bom. Ah. Ah, tá. Deixa eu ver quem mais aqui. O Dodô é tão feio que o cabelo tá fugindo da cara. É. Rafael Reis. Olha, meu cabelo. Meu cabelo já foi embora há muitos anos, ô. Mas tá louco. Mais um sombra aqui. Os caras falaram hoje, eu tô olhando. Você olha o Domênico de lado, que ele tá a cara do Murphy, que ele tá a cara do Robocop sem capacete, ele tá, velho. De novo? Não tá, ô Marcão? Não, de lado, meu de perfil, Deus do céu. Parece. É. Estádio 97 também tem oferecimento. Mas ainda bem, viu? Ô, Dodô. Quer que eu fale do quê? Quero comprar uns negócios aí. Busca-pé. Eu vou te indicar o Busca-pé. Que agora tá diferente o Busca-pé, né? Olha, vou dizer uma coisa pra você. O Busca-pé tem uma novidade pra você aproveitar direto e todo dia. Sabe o Busca-Pé, vocês conhecem o Busca-Pé, onde todo mundo pesquisa, compara preços diretos, conhece, né? Então agora, prestem atenção, meus amigos, você que tá na sua casa aí, vai poder dar um busca e comprar direto no Busca-Pé também. Busca. E por que direto é melhor? Porque direto, além de ter mais economia, tem mais segurança. Compare e compre de tudo no Busca-Pé e garanta até R$5.000 de proteção se acontecer algum imprevisto com a sua compra, hein? É isso mesmo. Descubra o novo Busca-Pé. Compare, compre direto, economize direto, meu amigo. É, dá um busca aí. Busca. É isso aí. Vamos ver agora com o Tetinha. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Vamos direto à Zona Leste de São Paulo com o repórter Tetinha, o nosso Bernardo Veloso. Fala, Tetinha! Cadê? Tá falando. Fala, viu? Sombra! Ah, aê. Sabia! Tudo bem? Tudo, e você, cara? Tô bem, estávamos com problema aqui no Coolink, mas já resolvemos. Aliás, o pessoal quer mandar um recado aqui. Chupa Dodô, eu ouvi? Quando chupa a gente não ensaia, não fica bem harmonizado, saca? Ah, você ensaiou? Você ensaiou, é isso? Não, não que eu ensaie sempre. Não, o senhor ensaiou, é isso? Não, por exemplo. Você amanhã tem programa aqui, hein? Domênico, eu quero saber. Ah. Você acha que eu ensaio? Ameaçou agora, hein? Você acha que ensaia? Você acha que eu ensaio? Você acabou de falar que você ensaiou? Domênico, eu quero uma resposta sincera sua. Se eu acho que ensaia? É. Depende, deixa eu ver eles falar aí. Domênico, não, agora. Preciso dessa resposta sua agora. Eu preciso ouvir primeiro, aí eu falo pra você se sim ou não. Ah, então vem, só me responda depois dessa primeira participação. Seu nome? Chupa, Domênico! Você ensaiou, desgraçado. É uma criança, Domênico! Mas é uma criança, Domênico. É, eu quero que ele se dane. Ué, uma criança. Não, eu quero que ele se nasce. Pode falar assim com uma criança. Ele não tá. Eu quero comigo. Que se dane. Domênico, ele e o pai que ama, dele que Pedro. Ensinou pra ele errado. O pai Pedro, dele é um analfabeto que não foi lá. Vai pra escola, ô mané. Vai estudar lá com a professora de história, ô trouxa. Ô, você não vai mandar respeito ninguém pra escola que é do Corinthians não aqui, tá? É, bom, aí... Aí é você que tá falando, sou eu. Você que tá falando. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Seu nome? Márcio. Ô, Márcio, você é pai do Pedro? Sou pai do Pedro. Leva pra escola ele aí, ô, trouxa. Ô, seu cara tá... Domênico, você tá mandando ele pra escola. Lógico, pô. Põe a criança pra estudar, ó. É um garoto de ouro, estuda pra caramba. É, vejo como estuda. Educado. Tá tudo errado aí, ó. Corintiano, né, meu? Educado pra caramba. Cuidado, garoto de ouro corintiano vão derreter. Idiota, vai virar flanelinha, hein? Tem tudo pra ser flanelinha, hein, somar. Correntinha, né? Não vai falar assim, não. Eu vou defender o Pedro aqui, tá? Que o Pedro é coisa nossa. Quer falar mais alguma coisa, Pedro? Chupa, Marcão! Vá pro inferno. Eu acho que não é a criança, não é a criança mais tranquila do mundo que chegou aqui para participar com a gente. Seu trombadinha. Esse tem tudo. O Marcão pra ser, falou que você é uma criança linda, viu? Ele é. É uma criança que argumenta. Ô, Tetinha, quem mais tá aí com você na Praça Silvio Romero? Seu nome? Vinícius. Vinícius chegou quietinho aqui, ele tava mais de canto. Que time você torce, cara? Torce pro Corinthians e chupa Domênico. Faz com a irmã aqui que a gente dá um talento nela. Vai, Corinthians. É, tá bom, trouxa? Talento. Dá um talento, é talento. Vai ficar três dias em nada da mulher achar legal. Você dá um talento. Tá tão lento. Vai gostar, vai gostar. E a mulher fala assim, pô, e aí, acabou? Sobra, você tá de brincadeira, irmã de corintiano, você pensa o quê? Domênico tá que eu penso? Deve ter umas teias de aranha, você é louco. Doidinha pra sair com alguém aí. Tá rápido ou talento? Talento. A mina é modelo, a mina é modelo da Ford Models, ô prego. Da onde? Da onde? Da onde, mano? Só se for da, Ford Caminhões, Ford. Né, mano? Ô, oh, mano, não Ford, né, velho? Sensacional. Cadê agora? Cadê o puxador aí, agora? A irmã do cara abandonou a carreira pra Gisele Bündchen crescer, velho. Ah, tá. Sim. Se tiver todos os dentes, pode dar graças a Deus. É verdade. E aí, Tetá? Se conhecer o pai, então? Ó, oh, na verdade, eu saí de lá da Estação da Luz... Eu vim pra cá, é meio coisa de louco. E hoje eu tô fazendo 7 meses com a minha noiva. E falar... falar que amo muito ela. É que vai rolar um pedido de casamento e não é do mano. Calma, galera. Aí, ó, você primeiro que o mano, hein, mano? Vai lá, ó, vai lá, também então, não é... falar que eu saí de lá da Estação da Luz. Ó, vai no seu tempo, a gente tem até as 8 da noite, viu? Não, demorou, vai rapidão. E falar um... É, pedir um amo ela aí pro RG... Como que é o nome dela? Kelly. E ela, Kelly? Sensacional. Ela, Kelly, eu te amo muito, amor. É. Isso é pra Richard ou é pra Kelly? É pra Kelly. É. Eu te amo muito, amor, e vamos encomendar as crianças aí. Vamos encomendar as crianças aí. Ele é corintiano, eu tenho o mesmo destino dessas crianças. Encomendar as crianças é bom, hein, velho? Seu nome? Fala, brother. Eu sou o Luiz Henrique. O time que você torce, cara. Botafoguense, chupa RG, você sempre fala mal do meu time, mano. Caramba, chama um Botafoguense. Botafoguense. Pô, sou Botafoguense mesmo, ó. Oi, Zona Leste. É, meu irmão sempre participa aí, é flamenguista. Ô, Tetinha. Fala, RG. É Botafoguense? Ele é Botafoguense, cara, de verdade. Liga o extintor aí, velho. Nossa. Não, mas isso aí minha filha é Botafoguense. É Botafoguense de Guaraná. Lá em casa, dois Botafoguenses, três flamenguistas. Vixe, só dá treta, todo final de semana. Tá certo. Seu nome? Flávio. Flávio, time, cara. Corinthians, vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai, eu quero mandar um abraço pra todo mundo da mesa aí. Pra rapaziada da Vila Maria e pros representantes aí, que é o Mano e o Mona da Vila Maria também. Eu vou mostrar pra você a barra. Mesa Mona aí, Marcão. Suave, mano. Suave, forte abraço aí. Ô, tamo e junto. Quero mandar um abraço também pra rapaziada do futebol aí, que nós joga de quarta-feira aí. E fala pra mulher do Oswaldo aí, libera o menino pra jogar bola com nós aí. E uma moela pra minha namorada, a Renata aí. Vai Corinthians de chupa, Dodô. Traz a irmãzinha aí, ô, manezão. Trouxa. Ai, seu trouxa. Nome? Felipe. Time, cara. Corinthians. Mano, é incrível, impressionante. Legal. Deixa eu perguntar, porque eu acho que é a fase. Tem algum... Caiu a linha. É trouxa. Caiu. Não, roubou caiu, seu celular mané. Aí, ó. Caiu, roubou mané. Roubou seu celular. Seu aqui. Trouxa. Tem algum São Paulino voltou, aqui? Voltou. Não? É a fase. É a primeira vez que eu faço um link do Estádio 97 sem São Paulino. Ah, os caras isso viram é tanto de corintiano e falaram, formação de quadrilha na Praça Silvio Romero. É nada, porque Zona Leste não dá goela, São Paulo, cara, fecha o vidro. Eu vou junto no camburão, não faz isso. O que foi? Olha, o Flávio de novo, mandar um abraço pro meu primo que tá na sintonia aí com nós aí. Eu achei que fosse alguma coisa importante. Você parou a conversa com o cara pra mandar um abraço pro seu primo. Entendi. Vai lá, seu nome? Felipe. Time Corinthians. Corinthians. Quer mandar recado pra alguém da mesa? Mandar um senhor, mandar um salve aí pro mano. Salve, tamo mano. Junto, irmão. Ô, nós, fala aqui pro junto. Tetinha que, o, que a Zona Leste é o habitat natural dos corintianos, né, mano? Fala verdade, pra ele aí. Mano. Habitat. É, Animal Planet. É habitat. Agora vocês vão tudo se cruzar aí, né? Putz, ali, é nossa, velho. É tudo da seu... cria aí. O Bernardo vai fazer a dança do acasalamento pra eles. Faz agora. A dança do acasalamento. Não duvide disso, hein? Sacode aí, gente. Ele balançando as mãos. Tem um cara aqui. Olha o Tetinho sacudindo. Tem um cara aqui. Eu vou deixar a mesa julgar. Que ele já participou com a gente. Ele falou: minha esposa me mandou uma mensagem pedindo pra eu mandar um beijo pra ela. Vocês decidem. A gente deixa o pau mandado falar ou não? Não. Não. Não. Não. Rodou, brother. Só se ele mandar um abraço. Só se ele mandar um beijo pro Bilito. Só o rapaz também. Tava falando aqui. Deixa ele concluir. Peraí. Quer mandar um abraço pra quem? Mandar um salve lá pro time do Puro Malte. Pra diretoria lá: Arthur Leal, Marcos, a rapaziada toda lá. Puro Malte. Puro Malte é bom, velho. Seu nome? Fabiano Antônio. Fabiano Antônio, ele tá com uma camisa do PSG. Você acha que você tá valendo mais por isso? É Corinthians, aqui é Corinthians. Não é o que tá aparecendo pela sua camisa. Você bebeu todas também. Isso, bem ele. Aí agora eu chego em casa, tomo aquela ducha, ponho a camiseta do Corinthians e vou zicar os antes. Não tira a bengala dele não, hein? Essa semana tô de luto, né? Fazer amanhã, fera. Agora é só comemorar mesmo. Hoje não tem jogo. A gordura que temos pra queimar. Se bebeu todas. Dá um abraço aí pro Anderson do Parque Paulistano aí, Porquinho. Se perder amanhã, vocês estão pego, viu? Oh. E um abraço também, pra Neide corintiana, Neide Romão, ela tá ligada que ela tá ao vivo também, lá, só na escuta. Pegando a Neide, hein? Dando um sacode. Uma sapatada na Neide aí. Falando de Palmeiras, hein, mano? Temos um cara macho aqui no link. Quer ver seu nome? É, Renato. Time. Palmeiras! Opa, nós, irmão! Ai, danado. Como é que é, Palmeiras? Como assim, mano? Tomou um pula pirata lá, hein? Bernardo fez isso. Generalizado aqui. Bernardo falou pra zoar o cara. Pula pirata. Expectativa pra amanhã, de verdade. Eu não quero média com a torcida, não, que eu vi que você tava preocupado aqui antes. O que tá acontecendo, Bernardo? Jantei o cara na ideia aqui, velho. É mesmo? O cara travou, mano. Tá tudo bem? Para de zoar o cara aí, ô Bernardo. Senão amanhã você vai pagar comigo aqui, hein? Ô, Dodô. Tô falando sério, velho. Agora eu vou falar sério com você, hein, malandro. Fala aí, meu. Tá difícil de acreditar no nosso Palmeiras, né? Eu uma polêmica! Polêmica! Não, tá foda. Ouvinte consciente, hein? É passado. Eu entendo você porque o time não vem jogando bem. Mas acreditar no time é direito, dever do torcedor. Não, tudo bem, acreditar a gente acredita. Tá até o final. É claro que é difícil, lógico, tá jogando mal. Tá jogando mal. Um puta de um elenco que o time gastou pra montar, uma puta grana, e não tem retorno, velho. Pô, aí o único goleiro que a gente tinha, que era o Praz, o cara que é o único goleiro? Lá no meio dos jogos. O único goleiro? E o Jair, isso não é goleiro? Opa, temos uma hashtag, fora Praz. Quase isso. Olha só. Mas não, eu quero mandar... Quer falar mais mal de alguém, da Leila? Fica à vontade. Eu acho que o ouvinte tem todo o direito, o torcedor do Palmeiras tem todo o direito de achar que o time não tá jogando bem. Fato. É, nos últimos jogos no Brasileiro, tirando este último jogo, ele vinha muito bem. Vinha fazendo campanha até melhor que a do Corinthians, inclusive, nos últimos 10 jogos, né? Nos últimos 10 ou 11. Mas essa derrota... Não, 10 tava empatado. Não, tava na frente. Tava empatado, lógico. Tava na frente, a gente fez a conta. Tava na frente por dois pontos. Vocês tinham empatado, o Mano e o Palmeiras tinha vencido o último jogo. A gente fez essa conta aqui. E aí agora o Corinthians... Fazer uma campanha em 10 jogos. Só um minuto, gente. Só um minuto, gente. Só um minuto. Calma. E aí, deixa eu concluir, depois vocês falam. É, então é normal o torcedor achar um monte de coisa. É, o Cuca, ele chegou faz pouco tempo, evidente que poderia já ter dado um para alguns torcedores, ele poderia já estar tentando fazer algo melhor. Eu não acredito que em trabalhos muito rápidos, sabe? Não acredito. Eu acho que o Cuca, o ano passado, conseguiu fazer um trabalho rápido demais com o time que tinha. Mas eu acho que o torcedor tem que cobrar, só isso, cara. Cobrar. E é o que o torcedor tá fazendo. Mas acho que tem que também ter paciência. Palmeiras foi o último campeão brasileiro, cara. Último campeão brasileiro, último campeão da Copa do Brasil há 2 anos atrás, não faz muito tempo. E tá então, na assim, Libertadores, né, Domênico? E tá disputando com chance sim de ganhar. Ô, Domênico. Chance sim de ganhar. Domênico. Acho que tem que ter paciência, Domênico. Tem que acreditar no time, cara. É posso só isso falar que eu um acho. Sério. Sério. Eu respeito muito sua opinião. Mas o cara que eu tô conversando aqui, o palmeirense, ele tem a orelha comida. Você luta o quê? Eu luto jiu-jitsu. Eu tô do lado dele, brother. Eu nem sei qual que é a sua opinião, Domênico. Se ele ficar bravo com alguém, quem vai resolver com ele é que sou eu. É, aproveitando isso, eu quero mandar um abraço pra galera que treina jiu-jitsu comigo. E que morde a orelha? Morde a orelha. Não morde a orelha, não. Fica se agarrando com os machos aí. Tetinha. Ô Bernardo, pergunta pra esse maluco aí que faixa que ele é. Cena. Que tem faixa branca aí que fica raspando faixa em orelha aí também. É, aqui é faixa preta, irmão. É preta nada, é preta nada. É só você vir aqui que nós resolve a treta. Opa! Ô, Domênico. Só chamou é um porque o mano tá no Rio. É opa! Pois é, porque se tivesse frente a frente, eu ia falar, mano, desculpa aí, mano, vamos deixa eu falar. Ideia, vou trocar ideia. Eu tô aqui, Grace, eu sou o cara da paz. Ô, Bernardo. Eu não vou deixar ter confusão. Quando o Mota voltar, você resolve com ele, tá bom? Demorou. Bernardo, ó, passa o recado pro prego aí, ó. Coisa. O Hélio Grace, já ouviu falar do Hélio Grace? O Hélio Grace não tinha orelha comida. Isso aí é presepeiro, velho. O Rickson também não, mano. E olha, pra resolver a treta, mano, pra resolver a treta, o Vieira falou assim: se é assim, eu vou lá. Eu tenho um bumbum comido e vou lá brigar com ele. Ah, tem sim. Tem uma véia que eu vou comer uma véia. E aí, Vieira? Reage, Vieira. Vai se o Vieira tá raspando a faixa no bumbum. Reage, Vieira. Ele não vou reage, passar ele a faixa no rego da velha. Ô, Bernardo, quando você vier da rua, traz uma pai pra recolher os restos do Vieira aqui. Agora vai, porque a gente... Mano, quem? Aí, ó, se ferraram. Quem? Quem que é viado? Vieira. Não, Vieira não, falou Domênico. Não, falou Vieira, desculpa. Vieira. Eu ouvi Vieira. É. Mas isso é redundante, né, velho? Soma, dá rapidinho, mais dois, três ouvintes, eu muito rápido. Vamos lá, no pique. No pique. No pique. Pera aí, calma. Pera aí, rápido, pra encerrar sua participação, vai lá. É só pra mandar um abraço pra galera da Bonsai F. Valeu, galera. Boa. Seu nome? É. Ó, time. Corinthians, o líder. Segue o líder, boa. Seus trouxas. Calma. Vamos com calma. Só virou o turno agora. Cara, fica gorando. Ficou gorando. E aí? Opa, voltamos. Calma, corte rápido. Vai lá, abraços rápidos. O meu amigo Marcos, lá do trampo da MTM. Pra todo mundo lá, pra minha esposa Lídia, pra minha irmã Tatiane. Seu nome, rápido. Júnior. Time. Corinthians. Abraço pra quem? Abraço pra minha esposa Alessandra, meu filho Heitor. Chupa pro Domênico. Chupa, Domênico! Traz aí, irmãzinha, Marcão, que ele dá um talento. Um recado aí, o São Paulo não vai cair, não. Mas já não vai caiu. Mesmo, irmão. Não vai cair caiu, mesmo. Já não caiu? Vai cair, já caiu. Que não isso? Vai cair mesmo, porque time grande não cai, fiel. Olha, mano. Olha. É nosso, mano. Esse papo já pra, tá ficando velho. Pra encerrar aqui. Cadê? Calma, voltamos. Seu nome? Gabriel. Gabriel, pequeno oriental, pequeno japinha, quietinho. Que time você torce? Palmeiras. Nós. Shiukatsu aí, os seus cambada tá de trouxa. Tá tatuado, cara. Perspectiva pra amanhã, de verdade. 2-0. Pra quem? Palmeiras, né? Avante, Palestra. Nós, irmão. Avante, Palestra, né? Tem um palmeirense, né? Otimista aqui, Domênio. Ó, último recado aqui. Último recado, calma. Pra fechar, seu nome. Chupa, Dodô. Mas é o mesmo aqui. Domênico. Ele abriu e manda a criança ir pra escola estudar, que é o lugar dele. Tá na escola, não na rua. Valeu, Tetinha. Muito obrigado a todos que participaram na boca do estádio aí. Valeu. Na Praça Silvio Romero, na Zona Leste. Valeu, galera. Um abraço pequeno, aí. Pequeno trouxinha. É isso aí. Valeu. Vieira, viado. Vão se catar e vão se morder aí, vocês aí, ó. Chupa, Domei. Valeu, gente. Traz a irmã, valeu, seu mané, valeu, seu trouxa. Valeu. Esse foi o Na Boca do Estádio. Olha, o recado importante pra você agora, porque o Banco 24 Horas, que tanto facilita nosso dia a dia, completa 35 anos nessa semana. Boa. E a comemoração para o ouvinte do estádio no Etset está imperdível, está muito legal, é isso mesmo. Sim. Durante essa semana, o ouvinte que entra ao vivo no programa dizendo a frase Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você, sim, participará de um sorteio no final do programa e pode ganhar a camisa oficial do seu time, mas só clubes tradicionais do Brasil, ok? Sim. Ligue e participe. Vai ser a semana inteira, uma camisa por dia. Além de agilizar sua vida, o Banco 24 Horas faz você aproveitar o seu tempo com o que você mais gosta. E você já sabe que não paga nada mais para usar. Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você. Então, olha, você entrou no ar, falou essa semana inteira. Falou Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você. Você concorrerá a uma camisa do seu time no final do programa, tá bom? Boa. É isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também o oferecimento do Buscapé. Novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto. Dá um busca no Buscapé. Dá um busca. Agora é hora do momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Hoje, terça-feira, só ouvintes que nunca entraram ao vivo com a gente. São os famosos e os populares ouvintes virgens. Você está em casa? Quer assistir o Estádio 97? Assiste, está no trabalho? Assiste aí facebook.com/energia97fm. Faça como o Daniel Fernandes, o Fabiano Silva, que coloca a hashtag RG Bicheiro. Não entendi. O Marcos Oliveira, Dodô, amanhã nós, 2-1. O Rafa Passo, São Paulo vai chegar na Liberta desse ano, eu tenho fé. O Alexandre Cavallini, Traveca, grita aí, vai Corinthians. Tá bom, muita gente, Demetrios Oliveira, beleza, participe, comente. Toca Asdrubal! Toca Asdrubal. Chupa que é legal. Que isso? Chupa, Domenico, não tem mundial. Chupa, Domenico. Vai procurar no Google aí, ó, seu trouxa. Chupa, Domenico, é o melhor locutor. Obrigado, é. Marcão. Peraí, oh, Marcão. Olha essa aqui. Domenico é feio agora. Pra cacete em Full HD. Quem? Em 3D vai ficar parecendo a Annabelle. Mas graças... Graças. Jorrada, então vamos lá. Graças a Deus. Velho. Graças a Deus que ele acha. Infelizmente, pra ele, a mamãe dele gosta de mim. Ela achou lindo. Eu acho que pro Domênico você a mãe dele achou lindo. De alô? Peraí, falou o bonitão aqui. Peraí. Falou o. Alô? Ei, falou do meu lado aqui, RG. O cara que é modelo. Né? Quem é mandou essa? Aqui, ó, o modelão aqui. Quem mandou essa foi o Marco Mena Barreto. Ainda bem. O Vascaíno, Marco Mena Barreto. Porra, flamenguista Boriola. Flamenguista. Eu conheço. Vascaíno. Então acertei mesmo, hein? Acertei mesmo, hein? É o Marco Mena. Porque eu... Só um minuto, porra, tô falando aqui. É... Calma, eu ouvinte do mundo. Ah, mas quero que se dane, eu tô falando. O cara tá na ansiedade. Não, é que o rapaz... Eu vai ficar esperando agora. Pra ficar trouxa. Tomara que caia a linha. Não vai. Vai cair, eu vou torcer tanto pra... Mas não vai. Mas torço muito pra cair. Agora, ó, esse rapaz, eu conheço a mãe dele, viu? É? Sem contar o seguinte, viu, Domenico? Conheço a mãe do rapaz aqui aí. Da mesa, e ela me adora. Tá, ela me adora, fase, me adora ela. E é um ano atípico, todo mundo bateu na cara desse Flamengo aí já. É, RG, esse ano foi quantas... Fácil. É só o São Paulo que... Não. Derrubou o RG, né? Mas de resto... Alô? Fala agora, alô, porra! Ai, fala alô logo aí! Trouxa. Opa, quem fala? É aqueles molequinhos. Ô, irmão, tudo bem? Patrick, e aí, Patrick, tudo bem? Beleza. Patrick do quê? Oi, Patrick Pereira Oi, Patrick. Como é que é o negócio? Patrick Pereira do Santos. Pereira dos Santos. Fala pra essa bicha dessa vieirinha aí, para de falar do Pereira. Vai te catar aí, ô lobichomem. Vai pro diabo, que isso? Carregue. Ô, Patrick, quantos anos? 40, Dodô. Ah, RG, se a vida começa aos 40, como é que fica aí, 4.0? Olha, se a vida começa aos 40, o Patrick, esse monte de criança lá do lado dele, estamos mortos, velho. Pai de 6 filhos, velho. É gente que faz, hein, RG? Jesus amado, hein? Segura o Patrick aí, Patrick, véio. Qual que é o bairro, hein? É Jardim Maria Beatriz. Maria Beatriz. Oh, Jardim Maria Beatriz. Seu nome de prima. Baixa um pouco o volume do rádio. Você Maria Beatriz, está fazendo intercâmbio no Canadá. Maria Beatriz. Tá certo, o time. Abaixa o volume aí. Ticolô, Dodô. Tchiii! Tá bravo. Tá bravo, hein? Tá bravo, né, Patrick? Tá bravo. É, Patrick, não tá frácil a coisa, não, hein? E aí, Patrick, São Paulo e Cruzeiro no domingo, cara. O Cuema não joga que tá suspenso. Quem que você acha que o Dorival Júnior pode colocar no lugar dele? Jonathan Gomes, Marcos Guilherme, quem que você escalaria? Ô, Marcão, beleza, cara. Tá difícil, hein, meu? São Paulo aí, que esse time aí, cara, parece que os caras só tem nome, meu. Não sei, cara, sinceramente. Eu, 40 anos, já vi o São Paulo fazer miséria aí com vários times hoje. São Paulo tá uma draga do caralho. Ô! Oh! Oh! Faz parte. Desculpa. A gente entende que a situação tá legal, eu tenho que ir direto. Nunca consigo, meu. Né? Tô com a galera aqui, mó galera no meu carro aqui, meus filhos tudo aqui. Quer mandar um recado pro mano aí. Ah, é? Qual que é o recado? Mano, pro mano. Como? Esse moleque, mano, não dou mais 2 anos pra ele estar na Fundação Casa. Só sai lá. É verdade, vai estar lá. Vai mano, é São Paulo, assim, mano. Ele vai estar lá como agente pra cuidar das crianças corintianas. É São Paulo, mano. Vai estar tudo lá. Fundação Casa. Quantos filhos são, Patrick? São 3. Caraca, hein, Patrick? 3. E quantos ficaram em casa? Nenhum. 3 tá aqui comigo. Peguei agora na escola. Haja vacina, hein, Patrick? Vixe, o negócio é loucura, imagina, hein? Se fosse cachorro. Nesse país ainda que a gente vive, que o governo ajuda pra caramba. Ajuda, né? Ou ajuda a te ferrar. Mas vocês estavam comentando quem deve jogar no lugar do Cueva. Pelo que eu vi hoje, nos treinos, atuaram o Tomás, uhum, o Tomás propriamente no lugar do Cueva, sim, e o Brenner no na frente. Na frente, é. Eu vou te falar que ainda 19 vai 19 ou 20, Marcão? Oi? Tem quantos anos? 19? O Brenner acho que é 19. Caraca. Se não for menos, acho que é 18. Botar o moleque no fogo cruzado, faz parte. O ano passado foi numa dessas que o David Neres, participando do São Paulo e Fluminense, deu um gás no jogo e o São Paulo virou contra o Fluminense lá em Fluminense. Cara, jogo em casa, né, Marcão? Tem baixa que o volume. Jogar, né, ah, e a molecada boa. Opa, já, cara. Desculpa, essa molecada aí não é... Acabou de chegar aqui, desculpa aí. Oi. Oi, pode falar. Ô, Patrick, você acredita na recuperação do São Paulo nesse segundo turno aí, cara? Ó, cara, Marcão, como você falou aí anteriormente, aí, o São Paulo ele vem jogando aí um segundo turno bem melhor do que o primeiro, né? Infelizmente, o São Paulo não é mais um time protagonista, né? O São Paulo ultimamente tá lutando pra não cair, entendeu? É verdade. E, cara, infelizmente, eu não sei o que acontece aí, eu acho que a diretoria do São Paulo tinha que pegar mais filme que esses caras aí, velho. Eles passam muita mão na cabeça deles, entendeu? E esse Cueva mesmo, esse é um doente, esse cara tinha que ir embora, mano. Liberar esse cara logo, manda esse cara embora. O cara veio, fez dois jogos, eu tiro por base e o Caleri quando veio. O Caleri veio, porra, jogou pra caramba, chegou, quis, jogou, embora, né? Quis ir embora. Chegou lá, não deu certo, o cara quer voltar. Então libera esse desgraçado, Perito. Não, desgraçado não. Não, libera. Mas, ó, vocês com esse ar de derrotado que vocês estão demonstrando no ar, tô até com pena, cara. Ele vai se arrepender, vai querer voltar, entendeu? Aí é a hora da gente dar tapa na cara desse trouxa, hein? Que isso? Né? Mas é verdade. Ô, Patrick. É óbvio. Perdi meu rival, cara, perdi. É, perdeu. É igual, você tá na mesma situação que eu, mano. Por isso que hoje nós somos rivais, mano. Porque nós não temos rival hoje. É, mas precisa ver se o Corinthians acha que vocês são rival, né? É, lógico que acha, que ele tá disputando brasileiro com eles. Não, mas vocês não estão disputando. É ruim isso pro futebol. Porque eu não me sinto à vontade pra zoar. É igual zoar um enfermo. É. Sabe aquele cara tá em coma lá? Enfermo. Assim, você vai lá e espeta assim, zoar, tipo agulha no pé, o cara não se mexe, velho. Você vai levar pra quê, velho? Vocês ficaram... Ô, mano, vocês ficaram 23 anos enfermo, aí você tá falando o quê, velho? Não era vivo, chupa. Não era vivo. Dá uma segunda. Ah, então por que você não viu? Então não importa. Ah, não viu, não vale. Não falei isso. Não falei isso. Foi o que você disse. Mas eu não vivi essa época. Eu não vivi essa época. Então você não pode me zoar por isso. De 90 pra cá, seu time começou a aparecer. Ah, em 90, o mano ainda era São Paulino. Você. Ah, aonde, mano, filhão? Ó, de 90 pra cá, meu time tá jorrando em você. Inclusive, nos últimos 10 anos, o Corinthians é o time mais vitorioso, não é do Brasil, é da América do Sul. Ué, são números, são números. Os últimos 10 pra trás, vocês eram o quê? É, nada. Bacana, eu tô me referindo ao presente, 10 anos. 10 anos. Ué, seu time 10 anos ganhou o quê? O brasileiro passa por dificuldade, o São Paulo tá passando e tenho certeza que a gente vai superar. Com certeza. Não, você não tá convicto disso. Precisa, você, mano, não tá convicto disso. A gente precisa de uma diretoria igual a do Palmeiras, entendeu? Os caras que investem no time e fazem o time jogar, entendeu? Não simplesmente meter dinheiro lá e deixar por isso mesmo. Mas aí eu discordo. Eu discordo do raciocínio. Não basta só dinheiro. O clube não precisa de um burguesinho colocando dinheiro lá pra quitar as dívidas do clube. Eu tô falando de um presidente que põe o time. Não, mas você falou um cara que invista dinheiro no clube. Desculpa. Pelo que os clubes arrecadam, eles têm a obrigação de ser autossuficiente. Deixa eu ter o dinheiro. Simplesmente só colocar um cara lá e o cara ficar olhando lá, igual o presidente. Discordo, por exemplo, o Flamengo, atualmente, ele não teve alguém pra colocar dinheiro nele, ele conseguiu meio que colocar quase em ordem. Na administração do Bandeira ele tem feito isso. O São Paulo não tá disputando o que hoje? Eu concordo com o Mano, viu? A questão não é ter alguém endinheirado, a questão é você ter alguém capacitado. Capacitado. O problema chama-se capacidade, competência, claro, saber colocar as peças certas no lugar certo. Eu acho que essa é a grande questão e que não acontece no São Paulo há muitos anos. Patrick, um beijo aí nos seus três filhos, obrigado pela audiência, valeu pela participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Ô, Sandria, só um recado aí, o meu filho tá pedindo aqui que amanhã é aniversário dele, pra vocês dar uns parabéns pra eles aqui, eu vou só aumentar o volume. Aumenta aí que nós vamos cantar parabéns pra ele. Parabéns pra você. Oi. Nessa data querida. Oi. Muitas felicidades. Oi. Muitos anos de vida. Vamos, São Paulo. É isso aí, moleque. Valeu, Patrick. Um abraço. Deixa eu fazer só um mexer aí, Sombrinha. Faça. Faz aí. Só Bozano me garante três. Não. Estamos mais com os prêmios e o patrocínio Bozano no momento. Todo dia de clássico no McDonald's. Aí ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Como que é a saída Do banco 24 horas? Aí, Marcão. 24 horas. Quantos anos eles estão pertinho de você? 35 anos. Aê, rapaz! Aê, garoto! Me diz uma coisa, que tamanho de camisa você usa? G. Então tá bom. Toma uma geladinha de vez em quando, né? Então tá meio... Se você for sorteado ao final do programa, a partir do dia 21/8, você vai poder retirar sua camisa G do Tricolor, tá bom? Ok. Falou? Na camuça aí. Daí, tá, mas perto das crianças, aí você vai ter que explicar pra criançada o que é tapa na camurça. Um três, aí você vai chegar na cegonha. Ô, louco! É que a minha esposa é muito maravilhosa. Qual que é o nome dela? Qual que eu fiz? Qual que é o nome? Geisa da Cota Santos. A Geisa é fantástica. Geisa da Cota. A Geisa. Espetacular, velho. A Geisa, você tá de brincadeira. A Geisa. É só de Instagram, não. É só jogar o 38 na mão dela. Olha lá, olha lá. Ó, olha lá a Geisa aí, A Geisa toda. Olha a voz da Geisa. Você tá fazendo um Zeca na vida da Geisa aí? A gente tenta, né, cara? Cuidado com o trabuco, hein? É isso mesmo. Trabalhar direitinho aí, Patrick. É isso aí. Valeu, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês aí. Não é que você separar, são três pensões. Eu tive uma dificuldade um tempo atrás aí. E por acaso, eu mexendo na rádio aqui, descobri a rádio e vocês aí. Rádio Energia. De lá pra cá, mano. Vixe, o negócio doidou. Não consigo mais falar Doidou. Legal. Ouve de manhã o programa do Palhaço lá das 10 ao meio-dia. O programa com o Domênico. É o Morde e Assopra. Somos que nem esse droga, velho. Não dá pra me ouvir, mas... E de manhã no trânsito, Energia na Veia, das 7 às 10 da manhã. Silvio Ribeiro. Rádio é boa, hein? Show de bola também. É não? O Silvão também é doideira, legal pra caramba. Gosto de vocês pra caramba. Boa. Parabéns pelo programa aí. Valeu, Patrick. Continue aí por muitos anos vocês aí. Valeu, Patrick. Valeu, Patrick. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Segundo ouvinte no momento sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Você é um chupador de cana! Ai! Sente e pedala, mano! Sente e pedala, mano! Você é um chupador de cana! Ai! Que o diabo carregue vocês! Olha, velho! Que isso? Falou de coração? Falou pro irmão isso! Não! Alô! Isso é um animal! Não, mas não falou de coração! Alô! Não. Alô! Quem fala? É Marcos! Fala, Marcos, tudo bom? Tudo, e com você, Dodô? Bom, Marcos do quê? Marcos Antônio Silva. Quantos anos, Marcão? 5.5. Ah. RG? Sim. Tudo 5, hein? 5.5. É, mas foi o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje? Eu fui na loteria lá, peguei o volante e marquei tudo 5. Mas daí ficou Marcos lá, entendeu? Ah, tudo 5. Ah, você vai ter a sensacional. Você jogou na Mega, RG? Você gasta quanto geralmente na loteca, RG? Eu só jogo na Loto Fácil. É? Ah, é? Mas gasta quanto? Mas como é que é? O que é loto fácil? É 3,50. A loto que é? Como é que é? A loto é de segunda. De 5? Pra acertar quanto? É aquela de 15 pontos lá. Ah, né? O de 15? É. Eu tenho um puta de um temor desses jogos aí, cara. Por que, Sombra? Eu me sinto dando dinheiro pra nada. Já ganhou, RG? Eu suspeito. Mas você acha que tem manipulação? Eu troco. É isso? Eu costumo, troca dinheiro. Não, eu costumo trocar. Não sei, eu acho que... Eu prefiro não jogar. Coloca dinheiro aí, já troca, tá? Ele ganha, já joga. Do que perco. Agora, o que mas eu é não sempre jogo, assim. Ah, depois que eu vi um monte de político aí, que uns caras que ganham 10 vezes. Agora eu não jogo na loteria. Ah, mas Sombra, não seja ingênuo, né, Sombra? Hã? O político ele vai ganhar mesmo. Por que acontece? Por exemplo, chega lá um gerente de uma agência lá que o cara vai receber um prêmio. O cara já tem um contato nos políticos, quer esquentar dinheiro. O cara chega lá e fala: ó, fulano, o negócio é o seguinte, você ganhou 100, tem cara que dá 110 nesse seu bilhete aqui. Você quer? O cara vai lá e compra o bilhete por 110 e fala, ganhei de novo na Mega Sena. É que nada nesse país me leva a crer que isso... Ah, sei lá, deixa pra lá. O jogo que eu parei, depois que deu a confusão foi loteria esportiva. Velho, e é a primeira vez, se olha, liga, não? Olha, eu acho que ainda é o mais tranquilo, viu? É a primeira vez, não? É a primeira vez. É porque pintou uma dúvida. Mas... Vamos lá, fala, Dodô. E o bairro? O bairro é Vila Emir. Vila Emir? É perto da de 500 lá, sabe? Sensacional! Peraí, olha. Emir é de 500. Hoje, agora eu fiquei preocupado com você, cara. Aqui na nossa transmissão Facebook, nos comentários, o Anselmo Sereda fala: RG, você quase caiu no Parque Vila Lobos hoje. É verdade? Esse ridículo aqui, ele quer aparecer. Não, às vezes é uma pessoa que tá preocupada com você. Se ele tivesse preocupado, não faria uma asneira dessa. Você achou que vai passar mal? Foi uma coisa? Tropeçou? Não vem? É só se foi com a irmã dele que eu passei mal. Mas a culpa árvore. Foi do buraco, viu? Ah, o buraco? É, a bengala dele enroscou no buraco. Ah, isso. É verdade, você deixou o buraco na frente e a minha bengala enroscou. Ah, você tem razão. É, velho, tá vendo? Mas não foi nesse não, hein, RG. Se liga, mano. Sensacional. Acima de nós. 18 anos. RG. Você nem enxerga direito, como é que você sabe qual que foi o buraco, RG? É, porque eu aparto e acho o seu buraquinho. Sua concha. O RG vai na pegada Braille. Você vai dedando, RG, até achar o buraco. Mas você tem uma insensibilidade nos dedos, RG. É, ó, meu, se liga, velho. E qual que é o... O time aí, ô, brother? Tira essa mão pra lá, velho. Tricolor do Morumbi. Ó a crise, ó a crise. Crise, rapaz, só São Paulino ligando, é isso aí, Marcão. Crise não, o cara tem crise? Tem, mas o cara tá aqui participando, dando opinião. Exatamente. Atento aí, ó. E ainda preocupado com o irmãozinho da Baixada que tropeça no parque. É. Só não botar o buraco na frente que a gente não... E aí, Marcão, próximo jogo do São Paulo, São Paulo e Cruzeiro no domingo. Dorival tem a semana cheia pra trabalhar aí. Qual que é a expectativa pro jogo? Então, rapaz, eu não tô com expectativa muito boa, não. Porque, não, na realidade, acho que tá faltando um pouco de qualidade pro nosso time, né? É, eu não sei se é falta de confiança, não sei se é um pouco de excesso de preciosismo. Eu acho que tá faltando um pouco mais de um ar mais jovial aí nesse time. Eu acho que tem que meter a molecada pra jogar. Deixa eu falar um negócio. Eu falo assim, falta um pouco mais de qualidade. É verdade, falta um pouco mais de qualidade, com certeza. Mas só que falta um pouco mais de qualidade pro Fluminense. Falta um pouco mais de qualidade pro Vasco da Gama. Falta um pouco mais de qualidade pro Botafogo. Falta um pouco mais de qualidade pra... Ó, eu vou te falar um negócio. Pra quase todos os times que estão ali, com exceção de alguns... Sim. Falta mais qualidade, falta. Só que a gente chegou aí num momento em que todos esses problemas que vêm extra-campo como modo administrativo do futebol, gerenciamento do futebol de muito tempo, acaba levando a essa consequência. Aquilo que é mais ou menos fica ruim, aquele que é bom fica médio, e aí a gente passa a ter a impressão de que tudo é ruim. É a minha opinião. Não, você tem razão também. Mas eu não... Então, é meio difícil analisar o que está acontecendo com o São Paulo, né? Nem é, viu? Hã? Não é. Pior é que não é, cara. Olha, às vezes eu tenho dúvida, realmente, enquanto o extra-campo influencia dentro do time jogando. Às vezes eu tenho dúvida. Realmente, os problemas administrativos do São Paulo são uma vergonha. Nós nunca passamos por isso. É como você mesmo falou. Eu sou da época que eu fui ver a estreia dos Menudos lá no Pacaembu. Uhum. Né? Quando o Silas... O Miller subiram pro time. Então, eu tô acostumado a ver o São Paulo sempre em alto nível, entendeu? E às vezes você vê, quando você vê o time entrando em campo sem, eu não sei, sem vontade, às vezes, dá a impressão que é. Às vezes é sem gana, né? Então, eu não sei, muitas vezes eu acredito que a falta de gana por conquistas é o que mais atrapalha. Porque, na minha opinião, tá? Me corrija se eu estiver errado. É, quando você junta muito jogador medalhão, que já está bem estabelecido na vida, o cara já conquistou praticamente tudo que ele almejava, entendeu? Então, às vezes, um resultado negativo ou outro, a campanha ruim do time, para às vezes ele não pesa tanto. Quando você coloca uma garotada com vontade de vencer na vida, vontade de, sei lá, de repente querer ser um Neymar, ser um Kaká, ou ser algum outro jogador de maior projeção, ir para uma Europa... O cara, ele pelo menos, ele se dedica mais. Ele pode não ter a experiência, né, em termos táticos, ele pode não ter experiências em termos emocionais, mas ele pelo menos ele tem mais vontade. E é o que eu acho que às vezes falta nesse time do São Paulo. Mas o extra-campo que você citou aí, cara, isso é fundamental. Se você não tiver o extra-campo legal, se você não tiver um ambiente legal... Isso é meio caminho andado para degringolar tudo. E às vezes não é só ambiente, são as diretrizes, sim, né? Porque isso passa a ser o reflexo. Então, por exemplo, aí tem uma série de questionamentos. Tá pagando em dia? O pessoal, o que está acontecendo dentro do grupo? Tem um grupo que recebe, tem outro que não recebe, que são coisas que acontecem aí no futebol e nos times de futebol. Você falou de qualidade, pô. Sinceramente, você pega o time do São Paulo, vamos voltar ao exemplo que a gente fazia com o Palmeiras. Pô, tem um monte de jogador e com um monte de qualidade, que você entende que tem a qualidade. Você pode até discutir assim, se esse combina com esse. Não, isso é outra coisa. Agora, a qualidade tem. Qualidade, velho. Olha, discutir então, qualidade no time do São Paulo. Marcão, o São Paulo, São Paulo não dá tem um pra bom... onde tá, né, Marcão? Uhum. Então, o São Paulo tem bons jogadores, mas não tem um bom conjunto. Aí que eu acho que entra o dedo do técnico, você entendeu? Aí que eu critico o trabalho do Rogério Ceni. Entra o dedo do técnico, cuidado com essa frase, hein? Não, mas com relação ao trabalho, o senhor que tá vendo mal, ele só pensa nessa. A falta de conjunto viadagem. É consequência dessa mudança toda que teve no elenco ao decorrer da temporada, né? É, muita troca de jogador. Com certeza. Entra, sai. Isso, na minha opinião, o conjunto é em decorrência disso. Agora, o que eu falo da qualidade é o seguinte, muitas vezes a qualidade de um jogador, ela pode suprir essa carência de coletividade. Entendeu? E é isso que a gente não está conseguindo ver no São Paulo. A gente tem todo jogador bom, mas você vê que a qualidade individual não está se sobressaindo em cima dessa falta de coletividade. Eu vou dar um exemplo rápido e o Mano vai delirar, porque eu vou usar o Corinthians como um grande exemplo. Não faz isso. Já está difícil de aguentar do jeito que está. Os meias do Corinthians, os homens de criação do Corinthians são o Jadson e o Rodriguinho. Tecnicamente, com bola no pé, eu não vou dizer para vocês que eles são melhores do que Hernanes e Cueva, ok? Perfeito. Okay. Agora, até onde que Jadson e Rodriguinho não tem um poder maior de recomposição e de arranque do que e fisicamente de você ter mais intensidade em campo do que Hernanes e Cueva, por exemplo? Sim. Às vezes fala assim, como bola no pé, ok, mas hoje o futebol não é só bola no pé. Não. Hoje o futebol quer saber a movimentação, a intensidade que esses atletas podem dar ao clube durante uma partida, né? Então não é só bola no pé hoje o futebol. E por isso precisa ter um trabalho muito bem feito no departamento de futebol. Muito bem feito. E talvez... Não é que eu estou julgando agora, então você é contra o Hernanes? Não sou contra o Hernanes. Mas é assim, precisa se analisar que tipo a condição que você vai pôr. Às vezes, sabe quando você tem um jogador que não tem mais o mesmo vigor físico? Sim. Embora Hernanes e Jadson tenham a mesma idade. Pode ser que o Hernanes, até porque estava na China, esteja num estágio físico hoje inferior. Mas ele não teve todo o tempo que teve o Jadson agora para recuperar o físico, né? Agora, o Cueva é um jogador... Como que é o Cueva? É um jogador que de fácil recomposição, ele tem capacidade de fazer pela lateral do campo aquilo que, por exemplo, um jogador como o Romero no Corinthians faz, como o Bruno Henrique no Santos pode estar fazendo, como o Copete pode estar fazendo no Santos, ou como, de repente, o Roger Guedes faz no Palmeiras? Talvez não. Talvez não. Isso tudo hoje é o futebol moderno. E a gente tem que entender um pouco mais disso. Agora, será que no São Paulo a gente tem pessoas que entendam sobre isso? Aí é o sincronismo, né? Aí é o famoso... cada departamento com a sua responsabilidade, com a sua capacidade. Tá tendo esse casamento? Não tá, né? É uma conjunção de fatores aí, né? A falta de qualidade no departamento profissional, né? Que tá impactando diretamente no preparo físico do São Paulo, porque a única vez que eu vi o São Paulo realmente correr, né, aos 90 minutos com uma certa intensidade, foi contra o Botafogo. A virada, né? Exatamente. Agora, depois disso, eu não sei se aquilo lá foi acho que foi um ponto fora da curva, né? Vamos levar em consideração também que o time do Botafogo estava bem estafado da partida durante a semana. O comentário geral foi que o time do Botafogo, no final daquela partida, ele estava pregado. Pode ser isso, né? Eles cansaram mais do que o time do São Paulo e isso deu essa vantagem pode de São ser, Paulo. Pode ser, claro. Mas, Marcão, eu acho que o São Paulo não tá faltando vontade, cara. Eu acho que os caras têm corrido bastante, mas assim... O Grêmio, Marcão, só empatou na vontade. Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, vontade o São Paulo, não faltou ali, né? São Paulo tem corrido bastante, mas de forma desorganizada. Eu acho que essa formação... Eu acho que a recomposição é horrorosa. Então, é horrorosa. Eu tava até falando com os ouvintes aqui no Twitter, aqui os caras, pô, mas tinha que jogar de novo com três zagueiros. Eu nem acho que o Dorival tenha que mudar agora o esquema de jogo. Para não cair na mesmice que o Rogério estava fazendo, de cada hora meter um esquema diferente. Eu acho que você tem que insistir no sistema que você está tentando jogar, só que assim, você tem que recompor melhor. O São Paulo, por diversos jogos aí, principalmente nesses últimos dois aí, você está como exemplo, esse jogo do Curitiba contra o Bahia. Nossa. O São Paulo tomou 2 gols de contra-ataque de forma absurda. Tipo, o Edmar, ele subiu contra o Curitiba. Lá não tinha ninguém pra fazer a recomposição no lugar dele. É. Então, acho que o São Paulo tem que atacar de uma forma mais organizada e se recompor de forma melhor. E como diz o Mano... Mas o que falta pro São Paulo, Sombra, eu acho que é até velocidade. Se você parar pra então, analisar... Mas essa cobertura dos laterais... Jusilei não Petros. Mas então... Mas, ô, amigão, analisa aí, ó. Jusilei, Petros e Cueva, tá certo? É um meio de campo lento. E lá isso, na frente, exatamente, Prato, aí que também é lento. Chegar. É, você tem, mano, você tem razão. Você tem razão. É, isso tudo faz parte de como elaborar o time para que você equilibre algumas peças mais pesadas e outras mais leves. Isso tudo faz parte. E você tem razão também. Defesa não são só os 4 que jogam na última linha. Defesa hoje no futebol é o todo. É o todo. É. E você sempre pega o São Paulo com um espaçamento imenso entre a última linha. Os volantes sempre chegando atrasados, os laterais não se recompõem. Eu vou te falar, cara. E tudo isso é planejamento, é direção de futebol. Agora, e gente... E é como vocês falaram, o Corinthians mesmo, ele joga com um time compactado em torno de 40, 50 metros no máximo. É isso aí. É coisa que a gente vê no São Paulo. E outra coisa... Por isso que é o líder. Eu acho, só desculpa atrapalhar, mas uma última colocação. Que nem o pessoal fica crucificando o Araruna por ele ter falhado no segundo gol do Bahia, né? Só que a gente também não pode esquecer que a reposição de bola ali do Renan Ribeiro pra ele foi uma baita de uma fogueira. Horrorosa. Mas o Renan, ô Marcão, ele tem feito, não com mais com tanta frequência, mas assim, o Renan Ribeiro, às vezes ele insiste, cara. Tem hora que é pra dar chutão, ele insiste em sair de bola pra tirar. Tem quebrado aquela louca, bola, né, Marcão? Tem hora que a gente conversou aquele dia. Aquela hora tinha que ter dado um bago. Quebra a bola, né? Lado, isso aí eu já tinha falado um tempo atrás, os caras mandaram aí uma reportagem que saiu. Mas o Renan tem a melhor reposição do Campeonato Brasileiro. Só que eu falei, mas, mano, reposição é uma coisa. Mas tem hora que é pro goleiro dar chutão e ele fica fazendo toquinho na frente. É verdade. Se perder, já era. Ô, Marcão, um abraço pra você. Palpite São Paulo e Cruzeiro, domingo, 11 da manhã. Provavelmente, mais uma vez, o Morumbi bem cheio. Bem cheio, né? Olha, eu acredito 1-0 bem sofrido, tá? Mais na base da raça do que da técnica, porque realmente o time precisa treinar muito, entendeu? Precisa de mais tempo. Eu não sei se o Dorival vai ser a pessoa certa pra isso, acredito que sim. Não tem que ser, não tem tempo pra outro. Agora então. Não, agora Muricy tem que continuar aposentou. Com ele no campeonato. Não tem jeito. Muricy aposentou, viu, gente? Agora complicou, velho. E eu queria aproveitar e fazer o merchan. Faça o merchan. Todo dia de clássico no McDonald's. Opa, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta. Banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Você concorre no final do programa a uma camisa oficial do São Paulo. Qual o tamanho de camisa que você usa? M. Beleza. M. Se você for sorteado, a partir do dia 21, você pode retirar aqui na Energia 97 a sua camisa do São Paulo, presente do Banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês. São mais ou menos uns 15 anos ou mais que eu acompanho o programa de vocês, o programa do Silvio Ribeiro, do Palhacinho. Vocês estão de parabéns porque é um programa diferenciado, tá? Um programa onde que dá um espaço para o ouvinte também manifestar a sua opinião. Coisa que é muito difícil aí hoje em dia, né? Porque eu particularmente estou cansado desses programas de profissionais, de esportivos, em que a opinião deles é soberana e não deixa mais ninguém opinar. Então, nossa, parabéns por esse formato aí, que eu acho que vocês vão muito longe, se Deus quiser. Imagina. Boa, Marcão. Valeu, Marcão. Um abraço. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Você também, Marcão. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo, Dodô. Que chupa isso, que é legal. Chupa, Domenico. O Vieira diz que é legal. Não tem mundial. Chupa, Domenico. Chupa, que é legal. Chupa, Domenico. Pega no Bilal. Mundial. Abaixa o volume aí, amigão. Opa. Cadê a porrada no Domenico já? Alô. Quem fala? Emiliano. Emiliano. Emiliano Zé Mané do quê? Emiliano Silva. Emiliano Zé Mané Silva. Silva. Só isso? Só isso. E quantos anos, ô trouxinha? 33. Não vou falar que é a idade de Cristo, RG. Nem eu que é a idade do médico, velho. Mas 3.3, RG, como é que fica hoje? Olha, eu vou falar um negócio pra você, viu, Dodô? Ah. Olha, mais ou menos, se for pensar bem, Emiliano que eu fui pro Rio de Janeiro já. Dez, hoje tá impossível. Chupa aí esse trouxa. Ô, mano. Sim. Lembrei de uma coisa, velho. O que, RG? Aí tem a Vieira Solto, né? Tem. Na Zona Sul. É, e aqui nós temos no estádio Vieira Solta. Mas aí, olha aí. Tá dando porrada nesse velho. Chupa, sensacional. Tomara que esse velho caia no Vila Lobos. Esse tombo no Vila Lobos fez bem pro velho, viu? Fez bem. Ô, meu velho, e o bairro? Porrada no Vieira, hein? Jardim das Orquídeas. Ó. Eita. Jardim das Orquídeas. E o time? Tricolor. Rapaz! Tá vendo? É uma torcida que não se ausenta no momento da crise. Tá, eles não vão abandonar, igual você sugeriu, ó. Tá vendo? Não, eu falei até 2017. Meu projeto é 2018. E aí, amigão, São Paulo e Cruzeiro no domingo. Olha, sinceramente, a gente espera a vitória, né? Mas se a gente for analisar o momento do São Paulo, o empate tá de bom tamanho, né? Talvez o Cruzeiro venha com alguns jogadores reservas. Aí, você acha que isso aí pode facilitar ou vai acontecer o que aconteceu contra o Curitiba? Olha, eu torço muito para que venha com jogadores reservas, mas o Mano, ele tem um esqueminha bem montado, né? Retranqueiro. Ele sabe montar um time para se defender, para jogar por resultado. E querendo ou não, eles estão numa situação de momento que o jogo fora, para eles, um empate também é um bom resultado, né? Mas olha, eu discordo. Ainda mais para o jogador para a Copa do Brasil. Mas eu discordo de que empate é bom resultado pro São Paulo. Ah, eu também acho que não. Eu discordo. Não acho um bom resultado, Sombrinha, mas na conjuntura da obra, pra pelo menos voltar a ter confiança, né? Porque esse time do São Paulo, ele mostra que falta um pouco de atitude pra ele dentro do jogo, né? Porque ele roda, não bate bola em gol. A essa altura, só a vitória. Agora, não existe outro resultado. Mesmo porque, Sombra, Marcão e Emiliano, velho. O São Paulo, assim, claro, óbvio que vocês precisam dos 12 pontos. Óbvio que vocês precisam dos 12 pontos nos próximos 4 jogos. Mas, Marcão, Cruzeiro em casa, Avaí, Palmeiras fora e Ponte em casa. Quanto que você acha que dá pra fazer na situação atual? Olha, esses dois jogos em casa, acho que o São Paulo tem que aproveitar o momento. Cruzeiro em casa. Momento complicado. Cruzeiro em casa, Avaí, Palmeiras fora, seguido. E depois Ponte em casa. Assim, eu acho que esses dois jogos no Morumbi são fundamentais à vitória, cara. Porque a torcida vai estar lá apoiando, você entendeu? Você tem que usar isso a seu favor. Só que assim, o Palmeiras fora, de repente, se você empatar com o Palmeiras lá no campo do Palmeiras, eu acho que é um bom resultado. E o jogo contra o Avaí, o São Paulo tem que, de qualquer jeito, tentar também ganhar. Porque é um adversário direto, um confronto direto. É. Então... Dados os acontecimentos atuais e o patamar do time de São Paulo, otimismo... Falando otimisticamente. Não sei como é que é esta porra também. Falando de forma otimista, fica mais falando de forma otimista, sendo otimista. 7 pontos. De forma otimista. Eu penso em 7 pontos também. Então você tá pensando numa derrota aí nesses 4. Otimista seria o seguinte: uma derrota no clássico. Duas vitórias em casa, ok. Um empate fora e uma derrota. Fora. Isso falando de maneira otimista. Tá. Muito otimista. Agora, isso se melhorar ainda, hein? Se melhorar, 7. O que não é ruim em 4 jogos, se o São Paulo fizer 7 pontos, não é ruim. Agora, pelo que tá aí hoje, eu vou te dizer que assim, máximo 5. Se algo não melhorar, no máximo 5. Mas talvez essa semana cheia pra trabalhar aí, ô Sombra, acho que o Dorival é capaz de corrigir pelo menos o posicionamento do time em campo. Eu acho que é capaz dele dar uma melhorada nisso aí. O que você acha, Emiliano? Olha, Marcão, eu acho que é o seguinte, não é simplesmente a questão de posicionamento. A gente tem algumas peças que realmente, por mais qualidade que elas tenham, elas não se encaixam. Como quem, por exemplo? Falta velocidade, eu concordo com o comentário do Michael, que falta explosão, falta velocidade ao time de São Paulo. Em alguns momentos, o time até esboça que, dentro da qualidade que tem com o Jusilei, Petros, Hernanes e Cuevas, que vai criar alguma coisa, mas sabe aquela arrancada que se espalha no meio do caminho e sempre tem aquele passe de lado, o time adversário acaba se recompondo, acaba se acertando defensivamente. Infelizmente, o São Paulo tem que partir para a chuveirada. É. Exato, exato. Eu acho que falta o seguinte, falta um pouco de triangulação, falta um pouco mais de atitude de querer bater em gol, testar o goleiro adversário, forçar um rebote para ver se sobra algo para o Prato bater em gol, porque o Prato está morrendo de fome. O Prato tava morrendo de fome, mas você vê que situação, ó. Tava conversando com um amigo de São Paulo nesses dias. Toda hora fora da área. É. Quantos chutes a gol o Prato dá no gol? É um absurdo. O Prato não chuta gol há quanto tempo, Marcão? Mas também tem que dizer uma coisa. O time não cria situações para colocar. O time não cria nada para colocar ele em situação de chute. Eu acho uma injustiça danada isso aí, hein, Sombra? Também acho. Pô, na boa, cara. Vou te falar uma coisa. Você vai responsabilizar o Prato, sendo que ele não tá realmente fazendo o que ele foi pago pra fazer, que é ficar dentro da área e fazer gol. Se bobear, logo menos a torcida começa a pegar no pé, infelizmente. Então, torço pra não pegar no pé. Não pode. Porque você vê que é um cara que tem caráter, é um cara que abraçou o time, que é um cara que não se omite. E o que tem faltado também, Emiliano, no São Paulo, são jogadas de linha de fundo com os laterais, cara. O lateral do São Paulo, o São Paulo não tem. Não, Marcão, então tudo bem, mas... Isso não vai acontecer nunca. Eles são horrorosos, os nossos laterais. O Farinha e aí? O Tavares, ele mostrou que poderia ser alguma coisa, mas ele entrou numa descendente que... A gente já viu em outros laterais. Você quer ver um sintoma de... Base, mas bola ele tem. Você quer ver por que o São Paulo hoje é um time que no futebol ele tá morto? Por quê? Sabe quando, outrora, com gente de capacidade no futebol, o lateral esquerdo de São Paulo ia entrar com aquela faixa lateral pintada na cabeça? Nunca. Fosse na época do Tele Santana, você acha que... O Júnior Tavares, né? É. Eu vou te falar uma coisa. Ô, Júnior Tavares, vem cá. Eu sei que você tá aí... A culpa de você estar jogando com uma faixa na cabeça... Olha o que você vai falar. É que você não tem ainda maturidade. Por isso que você põe essa porra na cabeça. Não, tá escutando o estádio. Agora, pior... Calma. Pior é quem permite que você faça parte de um grupo. Tinha que chegar e falar, tira essa tinta agora, meu amigo. Quem é você pra pintar a cabeça de branco? O que você já fez no futebol pra poder fazer uma coisa dessa, né? Não, mas não é só isso, não. É esse lance de chuteirinha colorida também, esses negócios de hoje em dia. É que hoje só tem chuteira colorida. Mas a cabeça? Não, mas tem chuteira preta ainda, é o cara querendo. Não, mas se o clube, se o clube faz isso... Não, mas é que tá, se o clube faz isso... Diga, mano. Aí vem o Benjamin da vida falar, que absurdo, oh, que pensamento retrógrado, oh, o moleque não pode ter o estilo dele. Precisa jogar bola pra ter estilo, viu, gente? Precisa jogar bola, precisa estar muito bem pra ter estilo. Só que só entra em campo assim, ó, uma vez o Cilinho chegou lá e falou assim, ô Miller, de brinquinho, anos 80 que eu sei de brinquinho, banco, negão. E vai ver se isso aí... E o Macedo? E o Macedo, o Tele Santana, fala assim, pintou lá as pernas lá? O Tele falou assim, filhão, esquece, aqui você não joga assim não. Sabe por quê? Porque não é que o cara pode jogar menos, mas mostra que o cara tá muito mais pensando na exibição do corpo do que do futebol em si. Cabecinha de mim. O cara chegou de carrão, o cara vai devolver. Pera aí, devolver cara. O carro, o RG, o cara na zona do rebaixamento. Isso é falta de comando total. Vai jogar contra um Curitiba da vida aí, ou contra o Atlético Goianiense. Precisando ganhar, aí o cara vem de cabelinho pintadinho, vai te catar. Ô, cara. Emiliano, cata de sacanagem. Tem que jogar. Abraço muito, pra você, né, palpite São Paulo e Cruzeiro. Bom, 1-0, tá de bom tamanho pra gente, né? Beleza. Nossa, lindo, 1-0. Se jogar bem ainda, amor. Não, não tomar em gol, casa, né? Pra mim vai ser guerra, que eu tenho um pai cruzeirense. Eita, nós. É complicado. E ele já tá tirando o salão de antemão, né? Eu não vou revelar os atores dessa peça. Aí eu recebi uma informação aqui pra mim, que um técnico que passou no São Paulo, muito importante, aliás, técnico muito importante, ele num determinado momento chegou, era uma decisão e tal, e o jogador lá chegou com uma chuteira que você fala... Extravagante. Não. Uma chuteira que poderia até, de certa forma, confirmar a tese. Sim. Diz que esse técnico chegou e falou assim, vai lá e some com a chuteira desse filho da mãe, que isso aí ele não vai jogar, não. Eu já escutei essa história. Sobe com essa chuteira, que com essa chuteira esse cara não entra em campo. Caramba, cara. Então, pra não ter discussão, a chuteira sumiu. Ah, é? É. Foi pro saco. Não, histórias, histórias. Teve um jogador que chegou com umas trancinhas lá no São Paulo. Ele fez dois jogos e mandaram o cara tirar. Foi o Baiano? Não, o Richarlison também, lembra? Não, o Richarlison nem jogou. Foi o Leandro Guerreiro. O Richarlison não chegou a jogar, cara. Mas você lembra? Apareceu mais chegou com aquele cabelo do Conan. Gente, estamos aí atrasados. Emiliano, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Rapidinho! Todo dia a dia de clássico no McDonald's. Aê, ganhou um par de vouchers da McOffert ao McDonald's. Banco 24 horas há 35 anos do nosso lado. Não, é pertinho de você. Pertinho da gente. É que tamanho de camisa você usa? Camisa M. Boa, rapaz. Se for sorteado, você retira a partir do dia 21 aqui na Energia 97, tá bom? Maravilha. Mandar uns abraços aqui pro pessoal da Engenharia de Manufatura. Valeu, cara. Abraço. Bom trabalho. Mandar uns abraços pro pessoal da LPA. LPA. Pessoal da Migons. Do pessoal, né? Do futebol. Sei. E por hoje é isso, amigo. Falou, cara. Obrigado. Abraço. Valeu, um abraço. Esse foi o momento Sem Parar. Olha só, pessoal, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Então, quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos, e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Agora tem o resumo das manchetes no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também do Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você. Resumo das manchetes. What the fuck now, Palmeiras? Treinou hoje lá na arena, aquela coisa, né? Sentiu o clima, conheceu o campo direito, né? É bom para os jogadores do clube também conhecer a bola, né? O Egídio, hein? Outros aí. Felipe Melo conseguiu, hein? Mesmo não jogando, ser punido. Por ter chamado o juiz de caseiro, ele pegou um jogo de suspensão. É brincadeira. Let's go! Santos é quinta-feira, a partida contra o Atlético Paranaense ganhou de 3-2. Renato é a única dúvida. Lembrando que Gustavo Henrique, Ourinho e Nilmar foram inscritos. Nilmar? É, Ourinho? Vem lá. Foram inscritos aí pra Liberta. Are you ready, São Paulo? São Paulo fazendo nada, semana inteira. Parece que eles estão jogando GTA, o Hernanes passou de fase. Tá rolando um debate interno lá de pebolim, ping-pong. Ó, pebolim. Militão perdeu, teve que passar debaixo da mesa. Chicana, sensacional. Chicana. Scream for me, Corinthians! Hoje teve um churrascão lá, todo mundo do elenco, até o presidente apareceu por lá. Aquele churrasco de confraternização, já estão comemorando o título, né? Aqui o Casagrande, perguntado aqui sobre possível confronto com o Real Madrid, o Casão falou que dá pra jogar, hein? Esperar o quê do Casão, que aquele óculos na transmissão, casal, compra o mesmo lugar que eu. Vocês são muito maldosos, velho. Ah, meu Deus do céu, Estádio 97 da Energia 97. Maldade, tem oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Por quê? Com HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, tem cornetadas. Mas tem. Aí, Sombra, só avisa nós aí que hora vai ser o velório de São Paulo. Porque eu também quero jogar a terra no buraco da bicharada. Ah, vai Corinthians! Você falou que morreu, eu vou informar. Olha, eu ligarei para sua mãe. Juiz. Aliás, estamos sempre juntos, ela te dirá. Ah, olha lá, ô juiz. Eita, nós! Vamos, Corinthians! Do meu coração! Líder do campeonato! Bom, se bem que agora não tem mais pra falar nada mais, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de... Fala da naba, fala aí, Dodô! Fala da naba, fala aí, Dodô! Fala da naba, fala aí, Dodô! Tá louco esse cara, fala eu! Fala da naba, fala aí, Dodô! E tem o São Paulo, que jogou em Salvador, e pegou o Bahia, e uma naba tomou. Um abraço, galera. Marcelo Amorim, corintiano de Guarulhos. Boa, Marcelo. Olha, os ouvintes estão cada vez mais fantásticos, melhores, cara. Né, cara? Só podia ter terminado na primeira parte, só, né? Marcão, você aqui. Gostou daquela parte que fala assim, ó? Fala da naba, fala aí, Dodô. Fala da naba, fala aí, Dodô. Vai, Belmarx. Ai, ai, ai, ai. Tá chegando a hora. Amanhã lá no chiqueiro, meu bem, o porco vai cair fora. Fala da naba, Dodô. Ai, ai, ai, ai. Tá chegando a hora. Amanhã lá no chiqueiro, meu bem, o porco vai cair fora. Fala da naba, Dodô. Eita, ouvinte fantástico. Ai, torce contra mesmo. Vai ter que torcer bastante, hein? Torce vamos mesmo. Aqui. Vamos ver aqui, tem mais uma só aqui. Resta isso pra vocês torcer. Mais vocês uma não tão, aí. Né? No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E do Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Tô ligando no estádio pra falar do Vieira, um gaúcho que não tá de brincadeira. Ele toma chimarrão no colo do negão e fica feliz a semana inteira. Vieira, sensacional. Vieira, senta na madeira. Vieira, Vieira, Vieira, senta na madeira. Olha, é espetacular. Da mãe. Rodolfo, tricolor da Zona Norte de São Paulo. Olha, mas qual madeira que o Vieira mais gosta? É a madeira, vou te falar. Olha, olha, sem malcriamento. A peroba. O Vieira gosta do mogno. Ele gosta da tal da peroba que já vem com olhinho. O óleo de peroba. Presuntada. A mangueira. Você sempre sonha em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só neste mês, Nissan Kicks e Nissan Versa. Com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Com câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. A partir de R$ 85.600, com taxa zero, em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria. Câmbio Xtronic CVT e muito mais. E você pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre, use sua faixa. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Quem ganhou a camisa no oferecimento do Banco 24 Horas, a camisa oficial do seu time? Ele, Patrick Pereira dos Santos. Aê, Patrick, a partir do dia 21, você retira a sua camisa do seu time aqui na Energia 97, tá bom? Boa. É isso aí, Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento do McDonald's. Amanhã é um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$ 8. E Extra, futebol pede cerveja, Mistel geladinha, futebol pede Extra é Gol. Beba com moderação. Tem intervalo político agora, na sequência, Night Sessions. Tchau, gente. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Vamos mudar o Brasil para melhor. A presidente nacional do Podemos, deputada federal por São Paulo, Renata Abreu. Vamos devolver o Brasil à sua gente. Chega dessa briga de esquerda ou de direita. O Brasil quer ir para frente. O Podemos não é mais um sonho. É uma realidade para as pessoas que acreditam em um novo país. com mais transparência, mais participação e mais democracia direta. E agora, nosso ídolo dos campos, nosso craque do Senado, diz aí, o novo camisa 19, Romário. Galera, é o seguinte, apesar de tanta decepção, continuo acreditando que é possível fazer uma política de um jeito diferente, com honestidade e participação. Por isso, me filiei ao Podemos, que vai construir um Brasil melhor, mais forte e mais inclusivo. Faça parte da nossa seleção. Venha para o Podemos. O Podemos é o partido que mais cresce. Além dos dois senadores, tem hoje 15 deputados federais que atuam juntos para passar o Brasil a limpo. São eles: Ademir Camilo, Aloísio Mendes, Antônio Jacome, Bacelar, Marcos Medrado, Gaguim, Ezequiel Teixeira, Chapéu, Francisco Chapadinha, Ricardo Teobaldo, Dr. Simval Malheiros, Renata Abreu, Silas Freire e também nossa presidente do Podemos Mulher, Josi Araújo. Podemos é um partido de causas da trabalhadora, da empreendedora, estudante, mãe de família, de toda mulher brasileira. No Podemos, a mulher tem vez e voz. Continue, deputada Renata Abreu. O lugar da mulher é onde ela quiser. Em casa, no trabalho ou na política. E com competência em todos os lugares. Nós, mulheres, podemos. O líder do Podemos no Senado é Álvaro Dias, eleito com quase 80% dos votos de seu estado. Como governador do Paraná, teve 93% de aprovação, segundo o Datafolha. Álvaro Dias é a voz de coragem em defesa da Lava Jato, para que o Brasil tenha dias melhores. Com a palavra, Álvaro Dias. Olha, nós temos que fazer a leitura correta do que se passa no Brasil. E a Operação Lava Jato, prioridade nacional, revela que a causa do fracasso é a corrupção no governo. Os brasileiros não fracassaram. Os governantes, sim. Os brasileiros rejeitam o fracasso e querem a mudança do comportamento político e desse sistema promíscuo de governo, do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, fábrica de escândalos, matriz de governos corruptos e incompetentes que levaram o povo brasileiro a viver essa crise monumental no nosso país. Mas este ano é o ano da limpeza, 2018 da esperança, da mudança. Nós podemos sim mudar o Brasil para melhor. Podemos. Vem, todo mundo vem, que o nosso sonho tem que acontecer. É só chegar, participar de qualquer lugar. Podemos fazer valer, ser brasileiro é ser guerreiro e coração, a nossa decisão. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. Energia na Veia. Sucessos dos anos 80 aos anos 2000. O melhor programa de flashbacks do seu rádio. Todos os dias. Das 7 às 10 da manhã. Energia na Veia. A energia que te move no café da manhã. Energia 97. O PSDB acertou quando criou o Plano Real. Mas agora, errou. Acertou quando lutou pelas diretas já e anistia. Agora, errou. Foi quem implantou os agentes de saúde. Mas agora errou. O PSDB errou e tem que fazer uma autocrítica. Não adianta pedir desculpas. Dia 17 às 20 horas, ouça o programa e conheça as ideias e posições do PSDB diante do futuro do Brasil. É hora de pensar no país. Lei 9096/90. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta

teto.